Cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Agora a Bozzano oferece o desodorante Bozzano Extreme, com 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Começando mais um Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. E aí, pessoal, boa tarde, beleza? Aê! Boa tarde! Chegamos! Aê! Tudo bem? Tudo bom? Oi, Jean! Sexta-feira chegou, hein? Chegou. RG, vamos lá. Rápido. E aí, seu Bento? Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Sexta-feira, RG, após uma pausa aí nas últimas semanas. Sim. Qual a recomendação, RG, pro final de semana? Com esse momaço aí, seu Bento? Garcia, com esse vaporzão? Quarto. Hoje é dia de botar o boneco pra brincar de esconde-esconde, seu Bento. Bora! Anotado aqui. Bora! Anotado. É isso aí. Dia de fazer o quê, velho? Botar o boneco pra brincar de esconde-esconde. Bora! Entendi. E o boneco seria meio Pinóquio? É, mais ou menos. É. Por aí. Nessa linha. Tá certo. Muito bem. Bora. Então, começando com as manchetes do Estádio 97. Vamos ao Palmeiras. Ah! O campeão! Vamos ao campeão! Fala do campeão, seu Domênico! Isso aí, Domênico! Acabou o campeonato ainda! Não? Acabou! Tem mais jogo! Ah, é? Domênico! Acho que pra nós acabou! Hoje o Palmeiras teve uma recontratação, renovação! É, renovação de um cara aí que tá novo, tá chegando agora no mercado! Quem é? Esperança! Hã? Zé Roberto! Ah, é? Renovou por mais um ano! E a gente tava vendo aqui agora. Você viu o Vilelinha mandando a foto pra nós? Academia vazia. Sombra. Quem tá academia, correndo? É verdade, academia vazia. É. Quem tá treinando único? Ele. Zé Roberto. Esse cara, mano, eu vou dizer uma coisa pra você. Ele merece as conquistas dele, viu? É. Porque é um cara que se cuida. É um cara que. Tá lá ainda correndo. Porra, né? Velho, ele tinha todo o direito, mano, de 42 anos de idade, e tá na casa dele, sei lá, com a família, ou viajando, né, velho? É. Mas tá lá treinando, cuidando da parte do Luiz, se cuidando. E é um cara que merece, velho. Ah, mas ele foi ligeiro também. Ele sabia que a mídia tá lá e ele colou no dia que a mídia tá. Eu quero ver dia 24 se ele vai tá lá, velho. Ah, mas aí também não. Não sei, né? Por favor, 24 né? Também não dá, hein? Não é todo pá. Não, mas por exemplo, o reserva dele. Tá em Amsterdã, velho. É, o Egídio já foi. E aí? Enfim, é isso. É, tá. É isso aí. Beleza. É só uma... Agora, ô, seu Bento, o assunto que borbulhou aí, né? É o negócio do Scarpa, né? É, borbulhas de amor. O Scarpa do Fluminense, né? E Scarpa. Pode estar chegando, hein? Scarpa que deu uma declaração no Rio de Janeiro falando que o futuro dele tá incerto, que ele não tem nada negociado ainda com o Fluminense. E não negou o contrato do Palmeiras. Mas ele não tem contrato com o Fluminense? Como que é a história? Como que é? Não sei. Não sei. O que a gente sabe é que ele quer escarpar do Fluminense. Eu sei, boa, gente. O que eu sei é que o Palmeiras, ele ganha 200 paus no Flu, e o Palmeiras ofereceu para ele 360, mais 4 anos de contrato. Ô, Domênico. Então assim... Aqui o Scarpa, ele tem contrato até 2019. E parece que a multa dele é alta, hein? Acho que é 10 milhões também. Aí é simples, Domênico. É aquela conta que a gente fez outro dia. É o salário vezes 100, vezes 13,3. Se é 200, quando dá? Dá 10? Põe dinheiro nisso. Põe dinheiro nisso. É? Não, mas 10 milhões de euros. Não, Somba, menino. Não, 10 milhões de euros é para contratos... Ó, gente... É, uma coisa é para fora, outra coisa é mercado interno. Os contratos dos jogadores, eles são assim, formatados. Para vendas para clubes do exterior... Existe um valor combinado entre atleta esse valor e aí, o né? clube. Esses 10 milhões de euros, não. Não, sei lá. O que for bom para os dois. Aquela que está estipulada. Multa estipulada, tantos milhões de euros. Beleza. Para clubes nacionais, você pega lá, no começo do contrato, vamos supor, tem que o máximo contrato que um jogador pode ter cinco, é de 5 né? anos de idade. 5 anos de duração. Mais 2, né? Então vamos supor, Domênico, que eu tenho um contrato, eu ganho R$1.000 e eu tenho um contrato de 5 anos ainda. Então eu multiplico 1.000 vezes 100, que vai dar 100.000, vezes 13,3, ok? Se o dele é 200. Então se o dele. Aí tem um fator. 24 meses, é isso? Não, é 13 vezes. Não é isso, é o dinheiro vezes 13,3 vezes 100. 13,3 vezes 100. Vezes. Vai dar 100. Dinheiro pra chuchu. Puta, 266 milhões. Aí tem uma fórmula que você aplica de depreciação. Conforme assim, faltam 5 anos, é isso. Faltam 4 anos, reduz tantos por cento. Faltam 3 anos, reduz tantos por cento. Mas é alto. E vai reduzindo, entendeu? Eu vou pegar, daqui a pouco eu vou trazer pra você os fatores de redução. Quanto é que vai reduzindo? Mas é alto. Mas ô Sombra, eu ouvi uma entrevista de um advogado que cuida dessa parte de contrato de jogadores e tudo mais. Sim. Isso existe sim, esse cálculo para o mercado interno. É meio que padrão. Só que um contrato, o que é um contrato? Um contrato é um acordo firmado entre as partes. Em ambas partes. Se houver, Sombra, dentro de alguma cláusula, uma multa rescisória envolvendo valores acima desse que você citou, baseado no cálculo, pode acontecer também. Porque se uma parte combinou com a outra, é um acordo. Mas como exemplo, esquece a fórmula. Vamos colocar lá, a multa do Domênico aqui, ó. O padrão é fazer o cálculo lá em cima do salário, vezes 100, vezes não sei o quê, pelo tempo de contrato. Aí chegamos num valor. Aí chega num denominador comum. Só que o teu contrato, você pegou e falou o negócio seguinte, no caso o clube. Ô, Domênico, pro mercado interno, eu quero colocar uma multa de X milhões de reais. X milhões de reais. Um contrato lá? Sim. Sim, você muitas vezes pega um atleta que você está embasado, mas a multa rescisória é isso? Sim, desde que não exista uma cláusula colocando uma quantia maior de valor. Então... Porque a cláusula, Domênico, esse negócio aí, não tem multa, não tem nada estipulando ali o quanto vai ser o valor numa possível rescisão contratual, uma quebra de contrato, aí você se baseia em cima desse cálculo que o Sombra falou. Só que existem contratos de jogadores que, para o mercado interno, custam X. Tem contratos de jogadores que, por mais que seja talvez inviável perante a FIFA, o cara pega e fala, não quero que você vá jogar no clube tal. Tem clube que coloca isso. Tá lá no contrato, né? Porque existe essa possibilidade. Caso não exista um valor determinado, a multa rescisória, ela tá baseada e embasada nesse cálculo que o Sombra falou. Tá certo? Você tem lá o valor do salário do cara, vezes 100, vezes não sei o quê, pelo término do contrato, o número de meses que ainda resta. Só que, se houver um valor aí estabelecido entre as partes que custa mais ou custa menos... É aquilo lá. Se de repente tiver estipulado que uma multa para times internos de 5 milhões, é 5 milhões. Exemplo, é o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, ele tem um contrato com o Santos. Só que o salário do Ricardo Oliveira não é tão alto assim. Uhum. Se houver lá, por exemplo, um cálculo... vamos colocar. O cálculo que o Sombra fez deu 5 milhões de dólares para tirar o Ricardo Oliveira do Santos. Tá certo? Tá lá, 5 milhões de dólares. Ah. Eu pago a multa lá, não tem cláusula rescisória. É em cima desse cálculo que o Sombra falou. Só que, se houver uma multa lá... Inclusive, uma multa de 2 milhões. Acordado entre Ricardo Oliveira e Santos, falando que por 2 milhões eu posso sair. Aí ele sai por 2. Não, claro. É perfeito. Entendi. Você está falando perfeito. Só que o que está dizendo é claro. Se na ausência. Sim, a ausência claro. de uma convenção não, entre tá as entender... partes... fica não, o que rege a lei penal. Eu só expus isso, Sombra, porque muitas vezes as pessoas aí, elas só se baseiam, RG, nesse cálculo para romper um possível contrato. É. Chegam lá e falam, não, porque o salário do cara é X, ele tem mais um ano de contrato, a multa não é alta. Depende, então, nós não lemos o contrato. A verdade é que o clube se protege, e o clube que se protege, ele também tem, pode, se quiser, abrir mão diante de um acordo com a outra parte, você entendeu? Então, se entraram num acordo, conforme o Mano está falando, o que eles vão fazer? Ignora a fórmula. A fórmula então é o seguinte, e vai pra multa. Então, fechou, vai. Me paga 5 milhões pelo carro. Pronto, leva. Acabou. Entendeu? E tem também isso. 90% dos jogadores, principalmente esses aí de potencial, como Scarpa, Prato, que tem aquela multa para os 5 grandes lá do mundo, lá da Europa. Que é o Barça, Real. Eles baixam para poder. Eles abaixam, exatamente. Isso. Tem mais como foi o caso do Gabriel Jesus. Isso, exatamente. Contratos de jogadores tem muitas nuances. Tem desde casos assim, como você... para esses clubes, se a oferta for menor, eu tenho que ir. E existem aquelas que... são variantes, muitas variantes que são colocadas, sabe? Se o cara for convocado para seleção, negócio é aguardar, ele vai ter. Conforme a vontade de jogador e de clube. É tudo negociado. Né? Boa. Vamos ao tricolor. Mais uma informação. É meio Palmeiras e meio São Paulo, né? O Palmeiras procurou o Calleri. É mesmo? Procurou. Falamos ontem, então. Não, bom jogador. Isso já faz uns dias. Procurou sim. Mas o Calleri falou assim, olha, desculpa, no Brasil só o São Paulo, tá? Mandou essa? Mandou. Tem problema. Desnobado em vocês, mano. Não, que eu acho legal. Mas eu acho legal isso, legal. Gente. Tem problema, legal, a gente tipo, parte exemplo, pra outro. Mas o que eu acho legal é que assim... O cara, pelo menos nesse caso, não foi mercenário. Podia falar assim, vamos abrir o preço, né? Mas além disso, Domingo, a história do Calleri é outra. O Calleri é um cara que tem... Ele quer continuar na Europa e não depende só dele. Ele pertence a grupos de empresários, né? Sim. Bom, beleza. La pizza. Valeu, Calleri. La pizza. Um dia você pode se arrepender pelo que você falou, mas vamos aí. Não faz mal. Nós vamos trazer o prato. Esse aí tá com mais cara de ir pra fora, hein? Olha, não sei não, viu, velho? É? Sei não. O presidente do Palmeiras falou que vai dar um presente pra torcida. Eu não sei qual. Porque teve um presidente lá atrás, mas também isso era a época que aquela bagunça que era o Palmeiras. Falou que ia dar um presente. Você lembra qual foi o presente? Qual foi? Lembra, seu Bento? Foi o... Deixa eu lembrar aqui. Uma porcaria, lembra? Qual foi o... O nome do cara? Eu não lembro, mas era uma porcaria. Não, teve, o presente de Natal. Então, assim, esse é o presente de Natal? Não foi um chileno, hein? Eu não lembro quem foi, mas teve. Um tal de Suárez lá, que o cara ficou 3 meses, não foi isso aí? Não jogou? Um equatoriano, teve alguma coisa disso aí. Tá bom, ó. Mas esse presidente, eu não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Participe também aqui do Estádio 97 com as suas mensagens através do nosso WhatsApp. Zoe, cante. Faça músicas, ou seja, tema livre, 94-353-0150, 94-353-0150. Mande a sua mensagem. Oferecimento do consórcio Honda, é fácil, barato, sem juros. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. DV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. São Paulo. Aí o Eri São Paulo. São Paulo vai jogar no Pacaembu contra Santa Cruz. Pacaembu. Já tá definido o time com uma pitada de Rogério Ceni na escalação. Por exemplo, Bufarini, a pedido de Rogério Ceni, é o novo lateral esquerdo. Olha assim, aí, tá vendo? Entendeu? Olha, a princípio, novo lateral esquerdo vai ser o Bufarini. Segundo o Rogério Ceni. Tanto é que o. Esse é o olhar de torcedor. Vamos lá. O Bufarini. A melhor atuação de lateral esquerdo esse ano no São Paulo foi quando o Bufarini foi improvisado na lateral esquerda contra o Sport lá em Sport. É que ele faz meia função que nem o Zeca, né? Ele é destro, mas joga nas duas. Ó, Sombra, time de despedida aqui é o que tem pra falar. É o Denis, também acho que é despedida dele. Despedida do titular, pelo menos. Bruno, que tá vindo o Sidão aí. Bruno, Michael, Rodrigo Caio, Bufarino, João Schmidt, Thiago Mendes, Cueva e David Neres, Gilberto e Chaves. Esse é o time aí pra finalizar o brasileiro do tricolor. Legal, e ontem o São Paulo foi bicampeão da Copa do Brasil, sub-20. Tem bons jogadores, lógico, dizer que vão todos estourar, isso é uma bobagem, não vão. Estatisticamente é claro que não vão. Mas tem alguns bons jogadores na base de São Paulo. E o Jardine, o André Jardine, é o sexto Bahia, título, né? Contra o Bahia, foi lá. O jogo foi 2-2. Aliás, o melhor jogador do Bahia no jogo foi o João Paulo, que é o centroavante do São Paulo. Que já jogou teve a treino. Copa Juvenil lá? Do São Paulo, foi emprestado pro Bahia. Por que o São Paulo dispensou? Olha, Domênico, pelo que eu fiquei sabendo... Era bom, não era? Ele fez um gol olímpico naquela época, não foi? Foi. O que eu fiquei sabendo é que quando ele estava aqui treinando no São Paulo, até o Osório era o técnico, ele estava achando que, na verdade, ele era muito melhor que o Ibra. Aí não dá, hein? Então, parece que o cara estava numa máscara danada. Bom, mas ok. Mas jogou bem lá pelo Bahia, foi 2-2 o jogo, mas aqui o São Paulo tinha colocado 3-1 no Morumbi. Aí já era. E bons jogadores ali. Agora, pra mim, o melhor talento do São Paulo é um meia. Não vou dizer pra vocês, nossa, ele tá falando que é o Ganso. Não. Mas sabe, estilo de jogo do Ganso. Sim. Estilo do jogo do Ganso, só que com mais mobilidade, né? Que é o Shailon. O São Paulo tem a opção da compra de ser atleta por R$500 mil, ele já tá na base do São Paulo há algum tempo. Bom jogador o Chay, bom jogador. Tem alguns bons jogadores ali na base de São Paulo, viu? Bom, também é assim, talvez se não tivesse bons jogadores não conseguiria ser bicampeão da Copa do Brasil Sub-20. Deve ganhar agora o Campeonato Paulista Sub-20 domingo e o André Jardine vai então ganhar o seu sétimo título só pelo São Paulo, dirigindo o Sub-20. E o São Paulo ontem, o outro pedaço do Sub-20 ganhou do Botafogo do Rio por 4-1 ontem naquela Copa Ipiranga lá do Sul, lá. Acho que a dúvida com relação ao São Paulo na categoria de base não é tem ou não tem bons jogadores. A dúvida sempre foi o que acontece ali que não desenvolve, é que tá. não sobe, não vem, não acontece nada. A solução a curto prazo está na base? Não. Porque não adianta você encher o time de moleque sem você ter uma sustentação muito boa. E talvez por isso também tenha muito papel, um papel fundamental esse Michael Bill que veio aí, que costuma trabalhar com os times de base na Europa, principalmente no Liverpool e no Chelsea. Que é aquela coisa, talvez ali ele vai fazer um trabalho de amadurecimento desses jogadores. Para tentar fazer com que os jogadores, essa fase de transição aconteça de uma maneira muito mais proveitosa do que vinha acontecendo. Que esse é o papel dele lá. Além de fazer treinamentos específicos, né? Que eu acho que vai ajudar muito o Rogério Ceni, porque o Michael Bill, na prática, ele tem um conhecimento maior sobre treino do que o Rogério em dar treino, não em participar de treino. Mas porque o Rogério, ele era goleiro. E sim, o goleiro trabalha muito treinos específicos, né? E às vezes a parte até do elenco que trabalha outras coisas. Então talvez seja... Agora, para esse primeiro momento, o São Paulo ainda precisa trazer dois jogadores, no meu entender, dois jogadores que deem mais sustentação, que é o meia e o centroavante. Daqueles que chega e lógico, porra, não tô falando, meu, você tá querendo quem? É o Prato e não sei o quê? Não é isso. Se fosse bom, mas não temos dinheiro, não tem jeito. O São Paulo vai ter que tá se virando no mercado para tentar achar essas duas peças. Porque junto de peças que dão sustentação, a chance de crescimento dos jovens é maior. Aí, você a curto prazo, fazendo David Neres crescer, Luiz Araújo crescer, jogadores da base que já estão inseridos crescerem, amanhã esses jogadores vão ser a sustentação dos jovens que vão vir, que vão subir no ano que vem. Ou Sombra, esses jogadores eles vão reverter em benefício, em grana pro time, porque o que eu acho que o Rogério Ceni deve estar tentando fazer com esse novo elemento na categoria de base, é o São Paulo retomar aquilo que tem que ser feito. Você tem 300 garotos ou 400 garotos lá dentro, com investimento, você vai tirar dois que são aqueles dois tops que vão arrebentar a boca do balão, ou por um ano, ou por dois anos, e depois você vende e arregaça a biela. E tem que vender, não tem jeito ao mercado. E você vai tirar de 300 ou 400, você tem que tirar de 300 ou 400, mais 10 ou 15, que é o que você vai pulverizar por aí, vai vendendo baratinho, vai fazer, você entendeu? Se não, a roda não não, eu entendo, mas... É assim que faz. Mas acho que você não precisa tirar 10, mas tirar mais uns 2 ou 3... Eu tô dizendo 10 a grosso modo, para você, que não são 10 que vão arrebentar, mas são 10 que vão virar grana. O Rodrigo, entendeu? Caio, ele é o cara que ele veio assim, demorou, mas veio num processo de amadurecimento, hoje ele vale ouro pro São Paulo. um jogador de 14 milhões de euros. Dizem, vão pagar para levar, Lucas, não sei. Aí você pega o Lucas. É que o Lucas foi bem mais rápido, entendeu? Né? O Lucas ele já, não, já veio bem mais rápido. Tudo bem. Então tem jogador que você vem, tipo Gabriel Jesus e Lucas, que é, fala assim, pô, estourou um ano e meio, vendeu, fez grana, encheu o caixa. Só que é dinheiro pra Mas caramba. Tem jogadores que você também tem que manter no time que vão dar sustentação. Lógico, lógico. Né? Então... Sim. É, senão não adianta. Senão, então você tem que. Senão essa roda não gira, pô. Agora, que o São Paulo tá fora do timing. Tá fora do timing. Porque que o São Paulo foi todo errado nos últimos anos. Ele vem sendo errado. Acho que o último ano foi o ano que tentou-se, mas cometeu-se um erro enorme no meio da reposição no meio do ano. Perderam um monte de jogadores. A reposição foi ineficaz. Tanto é que o São Paulo quase caiu. Quase caiu, essa é a verdade. Não adianta dizer que não, foi um trabalho muito mal feito. O que o São Paulo tem que fazer agora, nesse princípio de ano, é tentar fazer o que fez bem no princípio do outro ano. Quando o Volá pegou um Maicon emprestado, quando trouxe um jogador como o Calleri emprestado, que foram jogadores que deram sustentação no primeiro semestre, unindo-se já àqueles que estavam lá, como o Ganso, que já estava lá, que podia dar que já era uma parte importante do São Paulo, né? E outros atletas que já estão, como o próprio Rodrigo Caio, né? Então, porque o São Paulo não tem dinheiro hoje para chegar e trazer essas peças que todo mundo tá no mercado. Mesmo porque são poucos os jogadores que existem, são poucos os que têm de qualidade que podem fazer essa função. E todo mundo quer, né? Então é uma mistura de achar um Maicon da vida que saiu do Brasil e ninguém mais lembra, que de repente você consegue trazer num empréstimo. É uma tentativa de um Cueva, um Calleri, esses que estão no mercado por aí. Mais um Cueva. Ah, tá lá no mercado, puto, não tá chamando atenção, mas tem referência boa, é bom jogador, traz que dá certo, vem pra jogar. E tem aquele que é o consagradaço. Esse consagradaço é o mais difícil que tem. Trazendo duas ou três peças desse estilo, você vai dar base pro desenvolvimento de outros atletas que estão aí na base e estão crescendo. Ô Sombra... É, qual é o nome do cara que veio do Liverpool? Michael Bill. Pô, esse aí foi um chaveco do bom, bem feito do Rogério Ceni, ou financeiro, porque o cara, assim, geralmente faz um processo inverso, né? O cara, pô, tá no Liverpool, um time tradicional, e veio pro Brasil. Será que foi a parte financeira, o projeto em si? Ah, desculpa, mas a parte financeira eu não acredito. O cara ganha em Libra na Inglaterra, eu acho que... Vai saber se ele tava legal lá também, né? Ah, tudo bem, mas às vezes um cara que não tá legal no Liverpool, ele vai gostar de estar legal no Newcastle, sei lá. Então, não, legal, eu digo, é perante a legislação vigente no Reino Unido. Vai saber se ele não praticou algum ato ilícito e precisou fugir. Vai saber se o visto dele não expirou. Ele é inglês, esse maluco? Olha, ele é inglês. Mas como disse o Rogério na entrevista, o seu Bento, às vezes você não vai em busca do dinheiro, você vai em busca da glória. Ô Sombra, posso só fazer um parênteses Nem aí na manchete do São Paulo? Nem todo mundo é Domênico, tem gente que é RG. Deixa eu só dar uma informação aqui, Bento, rapidinho. Tô vendo aqui no site da ESPN, Sombra. Valeu, mano. Ó, CBF denuncia o Inter ao Ministério Público por aqui, falsificação, mano, de documento no caso Vitor Ramos. Peraí. Nossa! A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, encaminhou nesta sexta-feira ao Ministério Público do Rio de Janeiro uma denúncia por suposta falsificação de documento no caso do Vitor Ramos, aí, parte do Inter de Porto Alegre. Meu Deus, hein? Interesse, Sombra. É sério isso, aqui, cara? Aqui, interesse, Sombra. Inter de Porto Alegre, que mesmo ontem, diante do arquivamento por parte do STJD dessa denúncia aí, incabida por parte do Inter, o Inter hoje emitiu, na parte da manhã, uma nota dizendo que eles não se deram por satisfeito com essa decisão do STJD e que eles pediriam a reabertura do caso. Foi uma nota oficial hoje gerada aí pelo Departamento Jurídico do Inter, tá certo? O Departamento Jurídico do Inter hoje emitiu essa nota falando que ia pedir para reabrir o caso. Então a CBF acho que já se antecipou, vai falar, vocês querem guerra? Então vamos lá. Fininho sujo. É porque eles acusaram a CBF, né, de ter distorcido a situação. Aí tomaram um reverso, né? Então a CBF encaminhou essa denúncia aí pro Ministério Público aí por falsificação de documento no caso do Vitor Ramos. Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer 2017, Série B. Vai mesmo, e vai jogar lá, viu, Fio? Mas aí é o seguinte, primeiro é uma denúncia. Não tem a comprovação, né? Não, digo, sem a necessidade disso. Agora, né? Se amanhã tiver uma comprovação disso, Aí provavelmente alguém vai tentar desvincular quem fez do clube. Sim, né? Claro. Beleza? Não, não. Vamos pôr a culpa na secretária. Fala ela que tirou o xerox errado. O fax. É. Mas vamos aguardar, né? Queiminho sujo, hein? Olha, eu já apareci aqui rapidinho. Ô, seu pai de santo! Só pra falar uma coisa aqui. Faz tempo que o senhor não vinha aí, hein, seu pai de santo. Vem ser despedido. Coisa rápida aqui, ó. Ah, o senhor não erra uma, hein? O Inter tá na segunda já. Tchau. É? Caiu. Ah, foi. Olha aí, ó. Caiu. Beleza. Caiu. E o pai de santo não erra, hein? Não erra nunca. Olha, segundo, trazendo mais informação aqui, mano. Sim, diga só. Segundo, qual a documentação seria uma troca falsa de e-mails? Olha aqui. Segundo a CBF, que comanda o futebol brasileiro, aqui matéria do UOL. Uma troca de e-mails entre Reinaldo Buzzoni, diretor de registros da CBF, e Edson Vilas Boas, chefe de registros do Vitória, que o Inter anexou à petição enviada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não é verdadeira. Então, não é que teria havido uma assinatura de um documento falso, né? Uma falsidade ideológica, uma falsificação. A falsificação aí, no caso, a suposta falsificação seria outra. Seria em relação a uma troca de e-mails que teria havido entre CBF e Vitória. Troca essa que jamais teria acontecido. Olha que ridículo. Olha onde o cara Inter vai, diz que ainda não foi notificado, que não existe a mínima possibilidade disso. Não, né? Que fizeram um trabalho árduo, uma petição longa com 500 páginas de anexos. E onde estão demonstradas. Agora, como é que consegue fazer 500 páginas de um bololô de 500 páginas de uma coisa que não existe? Ah, fizeram nada. Impressionante, né? Olha, impressionante, olha, hein? Quer fazer os detalhes, imagina. Acho que deve contar o que o jogador faz. Se a mentira vire verdade. Como que você consegue 500 páginas, mano? Isso é uma difícil. Bobagem, né? É difícil. Eles devem ter colado aí, tipo, fotos dos dirigentes aí em churrascos em final de ano. Deve ter colocado Ramos. Aí nomes de amigos secretos, sabe? Aqueles negócios que depois recorda. Que ele almoçou no dia. Devem ter colocado. Porque processo também, eu vou te falar, hein, Bento. Às vezes aí você pega aquele calhamaço de mil folhas. É verdade. Será que o juiz lê tudo aquilo lá? Acho que não, é. Porque no término do processo, mano, no término do processo, geralmente o advogado aí faz um resumão, né, velho? Ah, precisa ler isso. Ele estuda o processo. O juiz dá uma lida no resumo, assim, fala, não, fala aí o que você tem pra falar, mano. O que você tem de cabal aí nessa porra aí, mano? Eu não vou ler tudo isso aí, não, mano. Na boa, se fosse juiz, ia ser prático. Ah, lê sim. Em tese, vou perguntar pro amigo meu que é juiz aí, vou ver o que ele fala. Não é, lógico, usei um termo chulo aqui, resumão, mas tem como se fosse um resumo no término do processo aí, o advogado alegando o que ele quer e tudo mais. Eu esqueci qual que é o nome científico disso, mas enfim. Enfim, Narigudo, fala da BV. Amigão, não, deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira. Continuando com as manchetes. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. E manda sua mensagem via WhatsApp, participe com a gente. 94-353-0150. 94-353-0150, Bento. Quem que é? Corinthians. Porém, mano, só anunciando aqui, novo técnico da Chape, é o Wagner Chape. Mancini. É Mancini, acertou Mancini, hoje, né? Wagner Mancini vai erguer a Chape lá. Se Deus nome, quiser. Viu, cara? Gostei. Também. Eu também achei legal. Devir se ofereceu, mas não quiser. Quem? Devir se ofereceu, mas... Eu também achei legal. Pra ver como que foi esse Mas ano, o Levy, né? Acho que ele não queria pelo prazo que a Chape queria, né? Isso que foi que acho que pegou, entendeu? Ah, é? É, porque ele foi lá, ele tipo assim, vai, eu fico 6 meses. A Chape falou, não, a gente tem um projeto, a gente... É. Projeto, né? Tipo, não somos tadinho assim, né? Ah, mas eu acho que pra Chapecoense, o Wagner Mancini tem mais o perfil, né? Porque o Levira é um cara muito mais caro. Eu acho legal. Ninguém vai querer trabalhar todo realmente oferecer uma ajuda aí, sabe? É, fala, ó, fico 6 meses aí até o término do estadual aí. Sabe? É, pra ajudar inicialmente, mas depois se quisesse uma continuação do trabalho. Possivelmente haveria uma remuneração, né, RG? E o Levir Cup é um cara caro, todo mundo sabe que Mas eu gostei, eu acho que o Mancini é um puta técnico, cara, ainda mais pra Chapecoense. Acho legal. E a melhor notícia é que parece que o Neto não tá mais respirando por aparelho. Depois que os Legal. É, isso é. Depois que descobriram a bactéria lá. Isso é legal, lá, né? Bacana. Graças a Deus. O Corinthians que o Oswaldinho. Oswaldo. Técnico, sim. Oswaldo. É. Ele. Gostei do segundo ele, independente se o Corinthians ir ou não a Libertadores, ele continua em 2017. Então, Bento, e vai ajudar em reforços para contratar. Acho que esse aí tem prazo de validade e já tá quase vencendo, hein? Não é por nada, não. Você acredita? Cadê o treinador dar essa resposta, cara? O treinador é como se fosse o marido traído, é o último a saber. O treinador ele até tem o interesse de permanecer no cargo, mas, primeiro, quem vai determinar se ele continua ou não são os resultados. Começa por aí. Segundo, a diretoria, cara. A diretoria do Corinthians. E sinceramente, Bento, eu não sei até que ponto existe um consenso com relação ao trabalho do Oswaldo. Claro, agora tá lá, contrataram, tem que dar uma chance, tem que apostar no trabalho do cara. Mesmo que o cara não goste, não tem que começar a cornetar, principalmente no começo do ano, porque é natural, o Corinthians ele tá com uma deficiência de atletas, o Corinthians ele já não tem aqueles jogadores consagrados que já teve em determinados períodos. Os investimentos que serão feitos para 2017... não serão absurdamente altos também, então a qualidade também não vai ser gigantesca, pode ser que apareçam alguns jogadores que sejam incógnitas, ou então que não sejam aquela certeza de dar certo, então a torcida também tem um processo aí de maturação para que não comece a minar o trabalho. A torcida tem que entender o momento que o Corinthians vive também e não começar a pesar logo no começo do ano, independentemente de Libertadores ou não. Porque na boa, cara, inclusive a próxima rodada do Campeonato Brasileiro tá aberta, aí o Corinthians ele pega o Cruzeiro em Minas, e além de vencer o Cruzeiro jogando lá, o Corinthians ainda precisa torcer contra ou Botafogo, que vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, mas o Grêmio que vai estar de ressaca. Ah, já era. Inclusive, os familiares do Douglas aí, acho que acionaram a polícia, porque ele não apareceu em casa depois do título, imagina onde o Douglas deve estar agora. Imagina, o Grêmio vai estar de ressaca, Domênico. Esse jogo aí o Botafogo é capaz de ganhar com o pé nas costas. Porra, velho. E um outro adversário que o Corinthians tem que torcer contra é o Atlético Paranaense contra o Flamengo. Esse jogo tem os prós e os contras. Por exemplo, prós a favor do Corinthians, o que eu me refiro, prós. O Flamengo ainda depende de uma vitória para depender de si próprio para conquistar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Aí vão falar, mano, o que significa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro? O time já está assegurado na fase de grupos da Libertadores como terceiro e quarto colocados também. Concordo, né? Mas tem a parte financeira. A diretoria do Flamengo está exigindo que os jogadores aí corram nesse jogo, porque a diretoria do Flamengo, como todas as outras diretorias do futebol brasileiro, querem dinheiro. Porque ninguém está nadando de braçada. Por mais que o Flamengo tenha feito investimento, Palmeiras também, e o Atlético idem, mas todo mundo gosta de recuperar uma graninha mais é legal, o investimento, né? Que fez, ou não. Todo mundo gosta de dinheiro. E com relação aos jogadores do Flamengo aí, possivelmente eles terão uma participação nesse prêmio extra que o Flamengo pode vencer. Nada mais, mano, que é uns 3 milhões e pouco, hein? 3 e pouco, sim. Acho que dá quase 3,5. Então é uma boa grana. O Flamengo, se ele empatar esse jogo e o Santos vencer, o Santos que pega um adversário fraco também, ou o América, né, que o Santos pega, o Santos deve vencer. O Santos vai ganhar. Então o Flamengo, para que ele dependa única e exclusivamente dele, ele precisa dessa vitória também diante do nosso querido Atlético Paranaense. Agora, o ponto contrário com relação ao Corinthians aí é a boa campanha que o Atlético Paranaense faz dentro de casa. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, é a melhor campanha como mandante, cara. Inclusive melhor que a do Palmeiras. O Atlético Paranaense dentro de casa, aí nos seus domínios aí, é um time extremamente duro, diferente do que é o Atlético fora de casa. E contra o Flamengo, mano, só ilustrando o seu comentário aí, faz muitos e muitos e muitos e muitos anos que o Flamengo não sabe o que é ganhar dos caras. É complicado. Então, RG, eu penso que o Corinthians ele deveria ter feito a sua obrigação, porque aí nessa última rodada teria uma missão mais branda. na última rodada do Campeonato Brasileiro, na qual o Corinthians pegou um confronto direto contra o Atlético e não teve a capacidade de vencer. Criou chances aí, o goleiro fez uma boa defesa, você pega ali, a bola explodiu no travessão, no chute do Rodriguinho, beleza. Mas é muito pouco. Volto a falar aqui, cara, o Atlético Paranaense fora de casa, ele tem campanha de time rebaixado. E o Corinthians, ele não aproveitou isso a seu favor, jogando em casa, o estádio cheio. Vacilaram. Agora o Corinthians, ele depende de um milagre para conseguir se classificar para Libertadores ano que vem. Não tem milagre não, mano. E não dá para contar com o time reserva do Grêmio, que você viu acontecer a última vez que jogou o time reserva do Grêmio, né? Santa Cruz rebaixado, enfiou 5. Pois é. Então... a escalação aqui da última cena do Corinthians em 2016 é o Walter, o Fagner, o Wilson, Balbuena e o Wendel, Christian, Camacho, Rodriguinho, aí vem o Romero por um lado, o Marlone do outro, o Guilherme no ataque. Teoricamente é o que o Corinthians tem de melhor, Bento. Já acho difícil a missão de vencer o Cruzeiro, pra falar a verdade. Porque o Corinthians, ele pegou o Cruzeiro, se a gente pegar o retrospecto desse ano, primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro aqui contra o Cruzeiro no Pacaembu, terminou empatado. É um jogo que o Corinthians abriu o placar muito cedo, tá certo? Se não me engano, acho que foi o gol do Giovanni Augusto. Aí o Cruzeiro acabou empatando, depois teve um pênalti que o árbitro acabou não marcando aí em cima do Ábila, que o Cássio acabou pegando o joelho do jogador do Cruzeiro, enfim, terminou empatado esse jogo. Na Copa do Brasil, o Corinthians estava com uma vantagem folgada, estava um resultado ali teoricamente fácil. Só que no final da partida o Cruzeiro fez aquele gol, o que azedou o caldo, porque depois no jogo de volta em Minas o Corinthians acabou se prejudicando pelo aquele gol que tomou na arena. Aí o Corinthians acabou perdendo aquela partida, tomou 4 no lombo. Agora, Bento, é o retorno pelo Campeonato Brasileiro, cara. É um jogo muito equilibrado, mas é uma missão extremamente difícil. Então não basta o Corinthians ter que vencer o Cruzeiro jogando em Minas. O Corinthians ainda precisa torcer pelo tropeço ou do Botafogo ou do Atlético Paranaense. Boa. Mas como Deus é corintiano, eu acredito, mano. Não, você não acredita, Deus é corintiano, não. Você sabe, nossa, que não vai. Você sabe que não vai. Que mané não vai, velho. E o registro negativo aí, mano, na minha opinião, o Corinthians me parece que é o único time grande que não vai usar o logo original da Chapecoense na camisa, né? Não, São Paulo vai usar verde. Não, mas o São Paulo vai usar o verde, Santos vai usar o verde, Palmeiras usou o verde. Vai usar. Mas o RG, o logo que o Corinthians vai utilizar é o logo oficial, sim. O logo que o Corinthians vai utilizar é o logo oficial. Não, mas tudo bem. A cor não é a verde, mas o logo é oficial. Não, a cor inclusive, é verde. Inclusive, outros times aí do mundo que fizeram homenagem, se não me engano, acho que foi o Paris Saint-Germain, também utilizou o logo preto. Em sinal de luto, não é com relação a faixa de capitão do Chelsea, mas... também era preto, sim. Mas você acha que é, RG, você acha que, tinha que usar o logo. O emblema estará preto por causa do luto ou é para não usar verde? É a arte, mãe é utilizada para não usar o verde. Não, imagina. Pelos dois, mas o RG... Você recusou até agora em não usar nada verde. O símbolo preto da Chapecoense vem sendo utilizado em transmissões de televisão, vem sendo utilizado aí também em homenagens feitas mundo afora em outros lugares aí também, outros times europeus já utilizaram também o logo preto da Chapecoense. Desculpa, tá o logo preto. Não, desculpa, mano. Você vai se prender nisso, RG? Não, você tá fazendo homenagem. Eu não vou me prender nisso. Na camisa. Eu não vou me prender nisso. Tá colocando a conta bancária. Eu tô achando que seria a grande oportunidade do Corinthians de desmistificar isso. Mas, RG, você não acompanha o que aconteceu na última semana, RG? Aconteceu o quê? A briga do verde e não verde. Então, mas é isso. Mas RG, para com esse negócio de verde ou não verde. Eu concordo, RG. Porra. Isso já discutimos aqui de maneira exacerbada no programa e concordamos com isso. Eu falei também, se o Corinthians quisesse utilizar verde, eu não veria mal algum. Não é que vai adotar a terceira camisa verde, não. Seria um jogo específico, tá certo? É uma ação pontual para fazer uma homenagem para um time aí que se acidentou e... Mano, não precisa usar a camisa RG, verde. Mas RG, independente de qualquer coisa, o verde pode ser um detalhe na manga. Você viu o burburinho que deu. Tá bom. Você viu o burburinho que deu. Você acha que vão colocar de novo em xeque, talvez uma polêmica maior ainda? Isso é até ruim para Chapecoense. É ruim para o Corinthians, tá certo? Para o Corinthians. É ruim para o Corinthians que é colocado na mídia aí como talvez um colocado time... Colocado ou se colocou? Também, se colocou. Ele se colocou, né? Mas a mídia gosta de potencializar determinadas situações também, porque tem um monte de cara ante aí na mídia que gosta de denegrir a imagem do Corinthians. Lógico que é. Engraçado. Lógico que é. Você criticou o superintendente de marketing que ligou aqui pra falar. Eu não critiquei nada. Ah, você não reclamou que deram atenção pra meia dúzia de blogueiros? Mas, Sombra, eu entendi o lado do cara também. Porque eu sei que no Corinthians as coisas elas tomam aí uma proporção gigantesca. Eu sei que a vida dos caras seria um inferno, mas seria um inferno elevado à milésima potência se houvesse esse tipo de ação. Eu entendo também que é uma grande idiotice. Volto a falar aqui, não seria talvez uma... uma sugestão para adotar a terceira camisa verde, não é isso. Muito pelo contrário. Só que era uma ação pontual, tá certo? É uma homenagem para um time que acabou falecendo inteiro num acidente trágico que nós acompanhamos há algumas semanas. E eu não veria problema nenhum se houvesse esse jogo não, tá especificamente de homenagem. Você não é anti, você acabou de falar que é uma idiotice. Mas tem caras na mídia, pronto. Sombra, tem caras na mídia que gostam de querer deturpar e colocar de uma forma muito mais pejorativa. Tem cara que não gosta do Corinthians na mídia. Eu não preciso ficar citando nomes aqui, mano, estou de brincadeira. Ah, mano, mas que mimimi, isso? É a mídia é anti. A mídia é anti. Acho que é. A mídia é anti. Onde tá essa mídia anti? Quem porra, é a mídia anti? Porra, acho que vocês moram na Noruega, velho. Aonde? Aonde? Não, quem é vocês essa devem tá mídia anti? Vocês devem estar morando na Suécia, velho. Quem é? Por quê? Programas esportivos na televisão são... se o programa tem uma hora, 40 minutos é pro Corinthians. Então, mas às vezes é 40 minutos falando mal, RG. Corinthians da Ibope, cara. Corinthians da Ibope, velho. Você tá de brincadeira. Aí não tem antes. Em resumo, é lógico que diante da usar porra. Camisa verde ou detalhes verdes não é o que vai deixar a família dos caras mais bem de vida e também não vai trazer... Quem ficou mal foram vocês. Pô. Não, pelo isso contrário. Não vai. E outro, o Corinthians não precisa usar o verde pra mostrar solidariedade. Vocês estão de brincadeira também. Mas o que acontece é... Coloca a conta da camisa, que nem o Corinthians, a conta da Chapecoense que a gente tá falando, é legal pra caramba. Isso dá dinheiro pro clube. Eu não sei se isso vai dar dinheiro depois pras famílias dos jogadores. Esperamos que sim. Mas esperamos o grande problema é que quando você coloca que eu não uso verde, transformar uma coisa tão pequena numa coisa tão grande, aí fica ridículo. É, né? Verdade. Não é pelo dinheiro, é pelo bom senso. Lógico. O Domênico, fazer o quê? O ouvinte aqui lembrou o presente de Natal do Parmeira. Qual? Foi o Paulo Baier. Paulo Baier. Foi o Paulo Baier lá atrás, quando o Paulo quer ser o presente. Que foi importante pro Palmeiras em vários jogos. Sim. Olha aí. Cara, o Paulo Baier, ele tinha cara de cansado no hino. O Paulo Baier, naquela época, foi que nem ganhar pijama no Natal. Ninguém gosta de ganhar, mas todo mundo usa. É verdade. Não principalmente é? No inverno. Principalmente no inverno. Eu não uso pijama. Meter ele lateral direito já cansado, viu, na época jogando Palmeiras. E roupão, você usa roupão? Muito bem. Santos. Continuando com as manchetes do Estádio 97... No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Santos, let's go! E aí, seu Beto? Beleza? Meriquinha pela proa. Meriquinha, jogo final. EG, não consegue desapegar, né, de algumas coisas, o Santos, né? Não. O Robinho é uma delas. Os caras vão insistindo em ter o jogador para Libertadores e vão também tentar a volta do Gabigol. O Gabigol. Que fez só um jogo... Até o momento lá, entrou no segundo tempo. Cogita-se de emprestar ele para um time da Espanha, enfim. Mas o Santos está de olho numa possível volta aí do Gabigol, que parece que não está se acertando lá, hein? Algumas semanas aí, o Sombra tinha comentado com relação ao Gabigol. Então a coisa não é técnica, ela deve ser muito mais comportamental, né? O cara deve chegar se achando. Não levou os parça, que nem o Neymar? Ah, deve ter levado. Eles levam, né? Tem esse privilégio de poder levar. Mas, enfim, aí o cara, ele se preocupa com tudo, menos com aquilo que é o objetivo pelo qual ele foi vendido e foi pra lá, que é jogar bola. E na Itália não tem tanta readaptação lógico que não. Imagina. Né, o cara, você foi pra Itália, velho. Pô, você joga bola, você é novo. Mora em Milão. Vai lá e arrebenta, né? Vai lá e quebra a boca do balão. Mas não, infelizmente a cabecinha é assim, né, cara? Mas o RG, eu acho difícil essa volta do Gabigol. Não, também. Porque. Não, independentemente de ser o Santos. Ele não pode sair da Europa. Não, porque não, ele não tem o passaporte europeu, ele já tá lá como uma vaga de jogador estrangeiro. Se ele deixa, por exemplo, a Europa e vem aqui pro Brasil ou vai pra algum outro mercado. Para passar uma temporada, na hora que ele voltar, a vaga dele já pode ter sido preenchida. E mano, eu não acredito, porque deve ter sido uma graninha legal. Quer dizer, como é que o cara já. Pô, ele não completou um ano. Aí ele chega lá. Eu gostaria só que você se desculpasse com o Corinthians, entendeu? Tá? Aí ele chega. Referente? A sua colocação, porque você falou, só o Corinthians não vai utilizar o logo verde da Chapecoense. Na final da Copa do Brasil, O Atlético e o Grêmio utilizaram o logo preto também. Não, mas aqui de São Paulo, sim. Mano, você colocou o Corinthians como o Corinthians não. Não citou só o estado de São Paulo. Não. E o próprio Corinthians disse que não ia usar verde, cara. Então, você quis dizer que só o Corinthians está utilizando o logo preto aí, não é verdade. Tá bom, mas tá, então eu esperava um pedido de desculpa sincero. Não vou me desculpar não, porque se usasse, né? Eu não transformasse a ficha. Eu não vou me desculpar. Eu só me desculpo. Só me desculpo. Colocar naquela cova de internet também com esse monte de nojento. Eu só me desculpo se colocar o logo original da Chapé. Então quer dizer, você vai criticar o Grêmio e o Atlético Mineiro também? Não. Porque eu não ouvi o senhor criticar nem Grêmio nem Atlético Mineiro. Não, eu critico o Corinthians que disse que não usaria verde. Então, RG, isso eu te coloco também na mesma vala. Daqueles nefastos aí que fazem parte dessa mídia antes. Né, RG? Não que você seja nefasto, mas você tá na mesma vala. Você vê, o Grêmio não tem um rival. E nem o Galo, nem o rival, Inter, né? Lógico. Que fala assim, não vamos usar verde, porque é a cor do rival. E nem manifestou isso. O Inter tem, claro que tem. Manifestou isso. Quem? O Inter, o Juventude, é de lá. Ah, mas não é. Você tá de brincadeira. Paquito, de lá, de lá. Brincadeira, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Ué. Você tá de brincadeira. Quer nem dizer que eu não vou usar o roxo lá, o Grenal, por causa do Juventus. É de brincadeira isso, imagina. É uma barbaridade, né, o seu Bento? Verdade. Então é isso, seu Bento. O Santos, ele gira aí. Agora o Robinho, não sei não, cara. Ah, hoje é de novo. O Gabigol, a questão é a seguinte. O cara chegou lá, ainda não entendeu o que é jogar na Europa. Não entendeu o que é jogar num time grande. Não entendeu o que é jogar na Inter de Milão. O cara chegou lá achando, eu sou o Gabigol do Santos, seleção brasileira. É sério. Opa! Né? Tem grana envolvida, meu. Tem isso. Porra. Isso me falaram. Parece muito dinheiro. Isso me falaram. Pessoa que acompanha o esquema. Falaram o seguinte. Jogador na Inter de Milão. O cara chega uma hora antes pra treinar. O treino às 9 da manhã. Chega às 8 e meia, tá lá. E já treinando, correndo, fazendo seu esquenta. Cultura isso lá, né? Cultural. E o Gabigol? Chega na hora quando não atrasa. Aí, ok, treino, jogo, beleza. Cara, vai atrás da porra da bola, se desloca, Não, bola no pé. Maldito hábito. Por isso que o cara chega da Europa muitas vezes e lá... O cara já não tá dando mais aquele caldo, chega aqui, deita e rola. Por isso, porque aqui é diferente o negócio. Lá o negócio, ainda mais o futebol italiano, que hoje não tem toda aquela qualidade, mas é pegado demais, é tático demais. É verdade, É o famoso 10 ataca, 10 defende. É isso aí, bloco. E por isso que o Tite se dá bem aqui, que ele consegue incutir na cabeça dos seus times... 10 atacam e 10 defendem. Futebol solidário, né? Futebol solidário. Vai e volta. Não abre espaço, não deixa espaço. Então, assim, vocês acham que o Gabigol quer ficar marcando o lateral do adversário? Não quer. Mas se não quiser marcar, não vai jogar mais na Europa. Vai virar mico. Tomou várias duras. Mas já tá tomando mico. Tomou várias duras no time do Santos. Esse negócio de, não ajudar, não ser solidário. Porque, você dá um chapéuzinho... Você vê o Gabriel Jesus. Mete três dedos e aí, fica lá na frente. O Gabriel Jesus, a gente tem certeza que ele vai dar certo. Porque ele já fazia esse trabalho aqui no Brasil de voltar pra marcar. Às vezes, escanteio, ele tirava a bola de cabeça na área. Você pode ver. Pode ver isso aí. E o Tite esqueceu o Gabigol e só ficou com o Gabriel Jesus. E na verdade, quem era pra ser o titular era o Gabigol. O ataque era esse. O Gabriel tomou a posição dele fácil. Verdade. Não tem sido lembrado pelo Tite, não. Não, e nem faz falta. Vai demorar, hein? Também acho. Exatamente. Então, cara, se não tiver compromisso, não vai rolar. Que me passa, assim, a impressão do Pato. O Pato é aquele cara que não tinha compromisso. Exatamente. Porque o Pato, Sombra, ele tem futebol. Exatamente. Ele tem futebol, Sombra, pra olha realmente... aí. Ele voltou. Olha, o motoboy trouxe as esfirras. Ora, graças a Deus. Agora, o Sombra, não é? O Pato, ele teria o futebol pra estar na seleção brasileira. Verdade. Porque ele é bom jogador, só que é um cara descompromissado, não tá nem aí, velho. Bola no pé, né? Aí não vai. Hoje não tem mais bola no pé, filho. Futebol modernizou. Muito bem, é isso mesmo. Esse é o Estádio 97, no oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, você que tá pensando em sair de carro novo ainda esse ano... Pode comemorar, porque chegou a hora. Escolha a certa Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. E olha só essas ofertas, amigão. Nissan March 2017, o carro mais econômico da categoria, eleito compra certa pelo quinto ano, com motor 1.6 pelo preço de 1.0. É isso mesmo, 1.6 com preço de 1.0. Você acha que parou por aí? Parou nada. E o Nissan Kicks, hein? Nissan Kicks SV 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito mais. E olha só, conversões a partir de R$84.900. Então vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, a Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! É, daqui a pouco vamos falar mais aí, que a CBF denunciou ao Ministério Público uma suposta documentação falsa apresentada pelo Internacional na questão STJD, Vitória... Que coisa feia. Exatamente. Vitor Ramos. Que feio, Inter. Que isso. CBF afirma que troca de e-mails usada pelo Inter contra o Vitória no STJD foi adulterada. Olha isso. Daqui a pouco vamos falar mais aí. Daqui a pouco nós vamos falar mais aí sobre esse assunto aí. Que timinho. Eita. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando o torcedor. Cuidado. Aquele que não é a favor da bobagem. Alguns. Ah, não sei se são alguns, não existe uma pesquisa dizendo se é maioria, minoria, alguns ou muitos. Não existe uma pesquisa que diga. Mas aquele que, cara, tá desgostoso com a direção do Inter, tá vendo que vai cair, ainda vê uma coisa dessa. Qual seria a penalização que pode acontecer pra uma equipe? É grave, hein? Num caso desses, cara? É grave. Sei não. Em qualquer setor, segmento da sociedade, ou falsificação é um crime, meu... Tem que arcar com uma porrada mesmo. Porque aí você passa a ter um crime das pessoas e da instituição, né? Não, você botou... Imagina, como é que você faz? Por enquanto, suposto. Se for comprovado isso... Mas eu tenho um amigão aqui que tá falando o seguinte, sabe qual que seria a possível penalização? Qual? É. Série C. É mesmo? E é cara que entende do assunto. Então, porque possível tem que ser, penalização... Série C. Possível. Porque você abre uma brecha. Não sei se tá. Tô falando, é cara que conhece do assunto. Série C. Vai ter que brigar muito pra provar que não teve culpa. Comprovado e penalizado, Série C. É, cara. Lindo. É muito grave isso. Tá louco. Falsificação, velho. Ô, Botoboy! Analisando aqui o futebol, eu duvido que o Inter vá pra Série C. Pra B, tudo bem. Pra B, ele vai. Tudo bem. O Fluminense foi um dia, hein? Mas caiu na bola. Não, tudo bem, mas foi. E subiu, não subiu na bola. Não, subiu da C pra pá. É. Não subiu na bola. Não pagou a B. Mas foi, Domênico. É isso aí. Às vezes, dependendo da bobagem, né? Dependendo da bobagem, é mais fácil você cair por uma questão dessas do que na bola. Porque um time grande cair na bola pra Série C, eu vou te falar uma coisa, hein? Que tragédia. Ô, Motoboy, obrigado, hein? Você cumpriu aí a história, hein? Claro. Ora, mandou seguinte, bem. Ô, Ramildo, obrigado. Nada, obrigado vocês. Tá, meu pai me ensinou uma coisa, Sombra. O que a gente cumpre, a gente tem que... O que a gente promete, a gente tem que cumprir. Boa. Aí, entendeu? Parabéns. Tem que ser homem, tem que ter palavra. Tá não bom deu, não deu. Ó, meu amigo, mano. Isso que você falou em poucas palavras foi uma lição de vida pro próprio Mota. É verdade. Uma lição de vida, você em concordo uma frase... Concordo contigo. Você, assim, cara, se desmascarou o Mota. Concordo contigo. Agora, Sombra... O Mota não pensa assim. Cadê o Mota, mano? O Mota sumiu aqui da rádio, hein? É verdade. Não, é ridículo. O Mota, eu juro por Deus. Mota chegou e falou assim, hoje eu vou na formatura da minha neta. Hoje? Hoje, Deus. Formatura da neta? Não, primeiro, a formatura... Não, Sombra. É ridículo, sem né? Sem peça e em cabeça. Ridículo, que o Mota tem neta agora. Imagina. Ai. Não, ele numa sexta-feira, né? Na sexta-feira. Agora o Motoboy... Se ele não ia. Agora o Motoboy, mano, ele veio aqui, fez o programa com a gente. Ficou 2 horas legal. E pouco. Ficou famoso. Ficou famoso e já voltou com o secretário. Você imagina, Ô, Motoboy, liguei isso aí, velho. Temos que evoluir. É o seguinte, Sombra, bombou, irmão. Bombou. Qualquer esquina. Qualquer esquina que eu paro é batoré pra lá, batoré pra cá. E é o seguinte, eu tô com o intuito de colocar energia FM 97.7 em primeiro lugar em São Paulo. Vamos colocar. Mas o estádio já é. A gente já... O estádio é primeiro lugar. Um milhão de ouvintes por minuto. Vamos passar para 1,5 milhão. Fácil. Sério? Fácil. Porra, cara. Legal. Obrigado. Vambora. Leandro. Meu cunhado Leandro. Trazendo a família agora. Olha. Trazendo a família. Fazendo escola, né? Ô, Leandro, o Ramildo é louco mesmo, cara? Cara, desde que nasceu. Só que eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é melhor do que irmão. Melhor do que irmão. Se eu precisar desse aqui às 3 da manhã, cara, ele tá na minha porta 3h10. Aí, Domênico. Que legal. Agora que resolveu os teus problemas, hein? Agora 3 da manhã, tudo que eu precisava. Bora, Hélio, o meu equipamento, hein? Ô, Batoré, quem pega a irmã de quem? É, ele pega a minha irmã. Infelizmente. Ah, ele pega a tua irmã? E a irmã do Batoré? Cara, eu vou te falar uma coisa, ele é o mais velho, né? Então ele foi o rascunho, entendeu? A minha esposa foi a perfeição, lógico. Minha esposa Solange, 11 anos de casado. É mesmo? 11 anos e 15 aturando esse daqui. 15? 15. Nos primeiros dias que quis me colocar pra correr. E hoje me considera mais do que os irmãos. Mas no começo, o Batoré não ia muito com a tua cara, é isso? Cara, ele quis me bater. Sério? Lógico, eu tinha 16 anos. Você não queria esposa tinha 14? Não, o olerite era muito baixo, somado. Caramba, hein? Olerite. Peraí, todos os namorados da tua irmã, você queria ver o olerite? Opa, todos não. Claro. Primeiro e único. Ué. É mesmo? É verdade, Som. Quantas irmãs, Batalha? Não aprovei. Aí depois. Uma só? E a raspa do tacho ainda, é a caçula. E um irmão, Reinaldo. Lá no Piratininga. Então é Ramildo, Reinaldo e? Solange. E você é casado. Família Laranjeira. E você é casado, Batoré. Um abraço pro grupo Família Laranjeira. Sou casado com a Isabel. Com a Isabel. Tenho um filho Juan, um filho Caio e uma filha Camila. E a Isabel te ouviu outro dia aqui na rádio ou não? Não entendi, Solange. A Isabel te ouviu outro dia? Com certeza. Ficou morrendo de vergonha, né? É mais ou menos por aí. Não, falou assim, meu, qual que você falei, vai falar? Falei, você vai no Honda Hall comigo. É. Mas, ó, você vai ficar bonitinho lá, né? Você vai ficar pampa lá. Falei, não, vou fazer só alguns merchan. Ah, você vai lá pra fazer merchan. Eu tenho um patrocinador master, né, Sombra? Você tem um patrocinador master? Consórcio Honda. Consórcio Honda? É verdade. Fácil, barato e sem juros. Aí, entendeu? É verdade. Quem comprou sua moto? Tem que falar lá com o meu vendedor Marcelão. Da Rua da Gávea 921. Olha lá. Entendeu? Cola lá que o Marcelão tem, ó, um negócio excelente pra vocês. Vou te falar uma coisa, viu? Os caras da Japalto são bons, cara. É. Pra fazer isso aqui trocar. Esse cara, hein? Pra trocar de moto, rapaz. Não abri a mão de jeito nenhum. Isso aqui dá tchau de mão fechada. É mesmo, é? Olha que faz, hein? Que coisa, hein, mano? Você viu? Né, mano? Ô, mano, tem que. É suado pra ganhar, né, mano? Pra ganhar? Porra, você tá falando isso pra quem? Pra gastar. O mano rala. Imagina, trabalho pra diabo. Já parachou aqui na parede. Sai de casa todo dia às 7h30 da manhã. Fala, retrovisor. O pai leva ele no trabalho. É, tudo nosso. Sério? É, até hoje. Você abraça essa ideia? A namorada frita? A mãe fica fazendo hambúrguer. É o bebezão. Filhão, eu saio 7h da manhã de casa, 7h30, chego em casa umas 9h e pouco. O trabalho é que nem o camelo, Paquito. 7h30 da manhã de casa. Bagulho é louco. Trabalhar. Ai. Vou te mandar. Acordo todo dia. 6h20, 6h30. Acordar é uma coisa, trabalhar é outra. Não, mas eu preciso treinar, velho. Academia faz parte do meu dia a dia, Paquito. Não, mas isso não é trabalho. Eu preciso, mas isso é que é tá, faz parte do. Trabalha o corpo, é verdade. Eu chego lá na Bela Vista pra trampar na Fox por volta de umas 11 horas da manhã de almoço. Viu? Tá certo? Depois faço programa lá, saio de lá, venho pra cá pra energia, acaba aqui umas 8h e pouco. Já vou pra casa, até chegar em casa 9 horas, Paquito. Fazer academia não é trabalho. Lógico que é, faz parte da minha rotina. Não, rotina é uma coisa, trabalho é outra. Eu acordo todo dia 6h20, 6h30 da manhã, Paquito. Porque eu preciso ter uma rotina. Mas pera lá, eu preciso ter uma rotina saudável. Eu pra manter esse corpinho aqui, eu preciso treinar, Paquito. O bagulho é diferente. Inclusive, ó, eu gostaria de ler alguns tweets aqui, só que o RG me impossibilitou. Eu tô esperando até agora aí pedir um pedido de desculpas pro Corinthians, tá certo? E se retratar. Pedido de desculpa. Tô esperando o pedido de desculpa, porque, ó. Tá louco. O que tem de mensagens aqui de ouvintes ofendendo o RG e com razão. Manda um abraço pro Fabrício. Porque eles deveriam. Pessoal, ter... e só pra passar a informação, RG número 2, esse distintivo preto. foi regulamentado pela CBF. Não é que o clube escolheu, ah, quero colocar verde, quero colocar preto. É, o pessoal tá falando aqui, inclusive eu conferi, e é verdade sim, a CBF, ela autorizou, tá certo? Inclusive, um tamanho específico, tá certo? RG número 2. E com o símbolo preto, em alusão ao luto da Chapecoense. Não é, vou escolher e vou pôr o que for mais bonitinho, porque a CBF enche o saco. Inclusive, com relação a esse negócio de jogar de verde, eu conversei agora há pouco com um advogado que me disse o seguinte, RG número 2. Todos os times que têm algum tipo de pretensão no Campeonato Brasileiro não vão utilizar a camisa verde. Não vão utilizar a camisa verde justamente por entenderem que qualquer outro clube que se sinta prejudicado vai entrar na justiça sim e vai paralisar o campeonato e esses clubes podem sofrer algum tipo de sanção. Tá bom. Então, o único clube que teoricamente vai usar o verde aqui é o Palmeiras, que já é verde, tá certo? Já é um clube verde. E caso contrário, também esse jogo, se o Palmeiras perder os pontos da partida contra o Vitória, não alterará o resultado da tabela final. O Palmeiras é campeão brasileiro. Agora, qualquer outro time que tem intenção ou de rebaixamento ou de classificação para Libertadores, estão evitando sim, RG, inclusive, instruídos pela CBF para que nenhum outro clube aí, sem vergonha na cara, possa depois entrar com algum pedido de cassação do jogo. Já ouvi atentamente a sua informação. Eu não estou chutando, eu estou passando informação. Eu quero dizer o seguinte. Com relação a usar a camisa. Vai se retratar ou não? Com relação a usar. Usa mais. Com relação... Eu vou gravar e pôr no Twitter pra te ajudar. Com relação a usar camisa verde, tô de acordo, tudo bem, não vai usar camisa verde. Eu esperava o gesto de grandeza, não é com camisa verde. Eu esperava o gesto de grandeza usar o logo original da Chapecoense. Então, RG, volto a te falar que eu acho que você não deve ter prestado atenção. A CBF determinou. Sabe o que é determinar, RG? Quando a CBF impõe que os clubes que vão utilizar o logo da Chapecoense, coisa que aconteceu na Copa do Brasil, você chegou a assistir a Copa do Brasil? Acho que você viu, né, RG? São Paulo vai usar verde. O Grêmio, ele tá com uma camisa preta. Teoricamente, seria muito mais vantajoso pro Grêmio se quisesse colocar o símbolo verde, ia dar mais destaque, tá certo? Porque o Grêmio ia ter uma camisa escura. Tá certo? Inclusive, onde tá localizado o logo da Chapecoense ali, tá na parte da camisa do Grêmio que é escura. O Grêmio utilizou o logo preto. Isso é determinação da CBF, gente. Tô passando a informação que foi decidido. São Paulo vai usar verde. Não sei. Eu tô falando que foi passado. Mas no caso do Corinthians, isso tem todos que o mano tá falando, ok. Santos vai usar verde, tá bom. No caso do Corinthians. Santos é verde, São Paulo é verde. Mas no caso do Corinthians, o cara do marketing ligou aqui e disse que não ia usar verde. Lógico. Porque os caras lá dentro estavam fazendo uma rebelião. O Gustavo Herbeta. Os blogueiros. O Gustavo Herbeta. Ele ligou e deu essa justificativa assim. Então, mas que a gente tem falar, a palavra oficial do Corinthians, não tem nada a ver com o CBF, não teve nada disso. A palavra oficial do Corinthians aqui no Estádio 97 foi do Gustavo Herbeta falando que ia usar verde porque lá dentro deu buchicho porque não querem verde. Bom, eu tô te passando as informações aqui que são cabíveis, tá certo? O logo foi estipulado pela CBF, o Corinthians ele vai utilizar esse logo. E com relação a usar o verde ou não, foi uma própria instrução do Walter Feldman para que não haja depois qualquer tipo de problema, inclusive de time. Mas o Palmeiras vai usar o logo, campeonato. O logo. Olha o logo do mas você tá batendo numa tecla, mano, que não tem sentido. Ninguém tá falando de camisa verde, porra. Não, mas aceito. Foi cogitado. Peraí, RG, eu tô passando a informação, não é com relação somente à sua declaração contra o Corinthians. Ao seu ódio contra o Corinthians. Eu tô fazendo uma explanação aqui, inclusive externando um pouco mais e abrangendo um pouco mais a discussão, porque cogitaram essa semana, usa verde, inclusive o Gustavo Herbeta, que entrou aqui no ar, ele falou a respeito dessa justificativa. Isso ele deixou claro. Falou lá que tinha 8 blogueiros. A própria CBF, RG, ela impediu outros times de fazerem o mesmo. Inclusive, acho que o único time que vai usar o uniforme da Chapecoense aí vai ser o Palmeiras. Santa Cruz vai usar totalmente verde também. O Santa Cruz também não tem nada a perder no campeonato, é o que eu falei, Sombra. Tá, mas o Santa Cruz matematicamente já tá rebaixado, o que RG, não muda nada. O que o RG quer dizer aqui, mano, que todos os times, olha lá, o Santos, tá vendo? O distintivo da Chapecoense, o Palmeiras, distintivo. São Paulo. Distintivo é uma coisa, cor verde é outra coisa, distintivo dos caras é verde. Por que o Corinthians, é o que o RG tá te perguntando? Por que vai usar preto ao invés de usar o original que é verde? Porque a CBF determinou isso. Gente, vamos deixar claro uma coisa. O Corinthians usa verde ou não é o que vai deixar mais rico ou mais pobre a Chapecoense. Era mais por uma questão de colocar o que fica... Por que tá reclamando tanto o RG? Por que o Domênico tá falando o que eu tô falando? Porque são antes. Não, porque... Eles odeiam o Corinthians. Porque não. Até na hora de poder fazer uma homenagem, se aprende a mesquinharia. Exatamente. Mas concordo, vocês gostam de querer potencializar as críticas aí, porque é o Corinthians. Eu sei, eu tô ligado. Vocês são tudo lá, quero que vocês se danem. Vocês vão pro inferno. E vai, é verdade. Não vai mudar também, né, o panorama, né? É. Da perda. Também não vai mudar o panorama da perda. Também não é o jogo que tu não vai estar olhando. Não é, é verdade. Não tá da... É o jogo da rodada, seu cretino. Jogo da rodada. Que é. Jogo da rodada é aquele onde vai estar o Inter. É o jogo da rodada. Vai cair, vai cair. Para. Você viu? Isso é campanha de marketing. Você viu quem vai patrocinar os dois times desse jogo? A Tabacou, mano, você viu? É verdade. É legal. É o tapetão, velho. Você tá de brincadeira, mano. Esse jogo, ó, é tudo que não pode acontecer no Campeonato Brasileiro, velho. Fluminense de um lado e Inter do outro, velho. Nossa senhora, pelo nossa, amor de Deus. É verdade, hein? Os dois times mais odiados do Brasil, cara. Ora, que joguinho. Olá, nossa senhora. Ô, Narigudo, fala do Extra, porque puta, na sequência tem três ouvintes diretinhos aqui no Momento Sem Parar. Olha só, torcida animada merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. Agora, graças a Deus, diga-se de passagem, graças a Deus, tá chegando o fim de semana. É dia de jogo, é dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? É hora, amigão, de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar brama no seu carrinho. E aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar brama em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e brama gelada, o Extra garante a goleada e a alegria. A goleada de alegria, é. Goleada e alegria e goleada de alegria. Você entra com brama gelada e os amigos com a torcida animada. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Bebê, só com moderação, é isso aí. Diga, Domênico. Bartolé tá falando assim, pô, trouxe tanto isso aqui pro Benjamin comer. Fala pra ele, Benjamin vai comer? Vai, claro. O Benjamin vai comer? É chato assim. Vai, ele não come, para. Ele não come. Mano, imagina que ele Benjamin não come comer. Nada que traga. O Benjamin, nada. Ele... Que desconfiança é essa? Ele não come. O Benjamin, ah? Ele só come esfirra kasher, mano. Mas esfirra kasher é aquela que o Rabino essa... mata o boi. Põe a carne no moedor, amassa, sabe? Dando as pancadas com a mão. Eles estão tentando desenvolver agora um tipo de porco que nasce com quipá já, né? Pra ver se eles podem consumir. Não, o porco eles não comem. Quipá. Porco. Ô, Sombra, mas essas daí são oferecidas pelos primos Laranjeiras. Primos Laranjeiras. Ó, o grupo dos primos Laranjeiras tem 1.253.004 primos no grupo... Pedindo pra mandar um salve aqui. Não, você tá brincando. Um milhão. Mandar... Não, mas... Nós tem mais um milhão e uma. Não. Estão espalhados no Brasil inteiro. É do Oiapoque ao Chuí. Tem laranjeira pra todo lado. Pra todo lado. É entendeu? Mesmo? Entendeu? É. E quem comanda lá é minha prima Vivian. Quem no passado lá... Quem lá no de Mairiporã. Quem no passado da tua família lá fez uns 32 filhos que geraram 64 netos pois e 2 milhões de bisnetos. A árvore é grande. É grande. E é centenária, é. Né? Não é um arbustinho, é uma árvore. Não, é uma árvore. É aqui tipo um chorão. Isso. Uma figueira. Monstruosa. E o tanto que ela cresce pra cima, ela cresce pra baixo. É mesmo? Raiz. É. Raiz. Raiz. É uma família com raiz, né, mano? Inclusive, raiz aí, a sua tem raiz, mano? Opa, sempre. E digo mais, por falar em raiz, um abraço aí pro Fernandinho, pra rapaziada do Planta e Raiz aí, que ouve sempre a gente aí. Isso aí, falar em raiz. Um abraço aí pro Raiz, que ouve Estádio 97. Sempre ligado, Fernandinho. Fez sucesso no São Paulo. Valeu, Raiz. Vamos lá. 3284-7097. 3284-7097. Agora é hora do Momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Toca, Cavaleiro Negro! Cavaleiro Negro! Oh. Oh. Revivi minha infância agora, senhor. Meu Deus. Você ia lá no fliperama em Guarulhos? Ganhava dinheiro juntando latinha pra comprar a ficha as de fliperama. Pra jogar. Pra ir jogar fliperama. Você não ficava pescando fichinha, né? E pebolim. Você pescava ficha a gente na máquina? Fazia um esqueminha com o Clips. É. Pra ver se ela... Não, tinha aquele, aquele esqueminha da linha. Tinha o esqueminha da linha. Passava uma linha, o bagulho jogava e tirava. Só ficava dando uma... Você puxava um pouquinho a linha e dava crédito. Você puxava, dava crédito e mano é que o mano é novo. Mas se ele tivesse nascido antes... Ia ser o maior. Não, é. O Manoel já só pensa em caixa eletrônica. Aí, ah, yeah. Não, o Manoel já é caixa eletrônica. Fliperama, eu adorava o fliperama, mano. Ó, eu lembro na minha época, mano, os fliperama aí que o bagulho bombava, mano. Era o Double Dragon. Double Dragon, o bagulho era Double da hora. Dragon. Double Dragon. Não, era Double Dragon, mano. Os caras falavam assim, mano. Double Dragon. Ficava igual Double. O cara que cola no Jardim Brasil. É, quer ir aonde? Ah, na... Roland Garros. Roland Garros, Paquito. Mas é, o certo é Roland Garros. Não, o certo é Roland Garros, velho. É Roland Garros. Agora você remeteu ao Portugal, hein? Double Dragon, Double Dragon, quando você estiver nos Estados Unidos, Paquito. É. O bagulho aqui é o linguajar popular, mano. Vila Maria era linguajar popular? Vila Maria? Opa, Vila Maria é a Beverly Hills brasileira, mano. O bagulho é quebrado, é considerado, ó. Street Fighter 2. Street Fighter não é Street Fighter? Não. Não é Street Fighter? Aí não. Esse também é. Era. Agora americanizou o negócio. O Kick-Off, tá certo? Que também era um joguinho de futebol que era bem legal. É. O que mais que tinha de fliperama da hora? Pinball, que eu adorava. Pac-Man. Cadillac e Dinossauros. Aí é já as maquininhas. É muito mais antigo. Mano, Cadillac e Dinossauros. O aviãozinho. Não, mas isso é jogo de Atari. Space Invaders era sensacional. Space Invaders na Vila Maria. Star Trek. Mas fala esse maluco aí. Vamos ver, alô. Quem fala? É o Wagner. Wagner com V ou com W? Wagner com V. Wagner Silva de Araújo. Ah, e quantos anos? 39, quase 40. RG é 3.9, mas quase 4.0. Araújo? É. Araújo. Mas é o Eduardo Araújo? Ah, o cantor? Cantor. Aquele era bom. Eduardo Araújo. Não, Eduardo Araújo é bom. Sensacional, RG. Aquele era bom. Ah, é, ó, sensacional. Ô, RG, tô esperando sua retratação ainda. É, eu tô esperando que você pare de me transformar em foco e você... Não, você se transformou em você, foco. E você, olha, você presta atenção. Você cuspiu no papo. Presta atenção, você tem que mudar esse foco aí. Você tem que ser também, eu espero essa grandeza de você, de ser contra o seu time por fazer e ter essa atitude. Não, espero que você defenda aqui. Espero que você defenda aqui o que todo mundo espera aqui. Não me torne em vilão e não me põe em seu lugar. Você e o seu time se tornaram vilão. O negócio é o seguinte, eu já dei minha opinião aqui e vocês estão cansados de ouvir ou você não ouviu minha opinião durante a semana inteira? Não, opinião nenhuma. Acabei de falar inúmeras vezes. Aí, pelo contrário. Agora o seu RG número 2 foi irresponsável tá e anticorintiano. Você tá andando em cima RG, do muro, velho. RG, você se equiparou agora a todos esses canalhas que fazem parte dessa mídia anti-nojenta que tá espalhado por aí. Você tá chamando o RG de canalha? Eu não considero assim, mas ele se equiparou a essas pessoas, cara. Seja moreteiro. Eu esperava mais de você, RG. Esperava mais, cara. Eu também esperava. É o André da mesa agora. Bora, Araújo. Opa, fala aí, Domênico. Qual que é o bairro que você mora, meu? Pede desculpa até o final, gente. Mano, conhece. Jardim Brasil. Ah, Jardim Brasil. Aí, ó, o bagulho é louco. Ô, amigão. Ô, amigão. Qual que é o nome da avenida aí? Fala pros caras aí. Eu vou fazer o seguinte, a avenida chama Rolando Garros. Aí, ó, é nóis. Aí, ó, o bagulho é louco, mas vocês comédia aí. Ô, amigão, vocês comédia aqui, ó. Vocês pregam aqui, descesse a Júlio Bono, tá certo? Aí os caras vão se perder lá, porque no Jardim Brasil, quem não conhece, se perde mesmo, mano. É verdade. Quem não é, o cabelo avoa, tá ligado? Aí chega lá, os comédia aqui, o Sombra. Ai, por favor, como é que eu pego aqui a Avenida Roland Garros pra voltar aqui lá pra cima? Aí vai falar, aonde você quer ir, Paquito? Não foi você que deu uma porrada? Assim, não foi você que deu uma porrada? Bati o carro lá. Mas aí se falar, mano, o que acontece? Ah, os caras viram a bolsa. Vira a bolsa. Já tem o carro. Como assim? Qual? Primeiro que eu não abro o vidro. Segundo. É verdade. Faz muito bem. Segundo, olha, já inventaram um negócio chamado aplicativo. Não, mas até no Rio tá falando de Garros. No começo do estádio. Mas lá não tem, Paquito. Ah, eu vou ver se o Waze fala isso aí. É Rolando Garros. Fala, Rolando Garros. Olha que não fala, não. No começo do estádio, o artista ali deu uma porrada lá. Mano, ficou passando lá, meu. O Waze não fala nome de rua, só dá direção. Não fala. É verdade, não fala nada. O cara não sabe nossa. É verdade. Entra à direita, entra à esquerda. É, tenho razão, não, então mas... chupa aí. Então. E o time, meu? Ha, tá aí, né? Todo poderoso timão. Sobe o hino, mano. É nóis. Já era. Eu sabia que tinha uma irritação aí. Você vai pedir, desculpa ou não? Você? Não, tô esperando o RG pedir perdão. O RG não foi feliz no seu ponto de vista, cara. Criticar o Corinthians dessa maneira antes e irresponsável. Tenha personalidade, não se deixe induzir, não se deixe. E reconheça que vocês pisaram na bola com essa questão aí da Chapecó. Não, eu reconheço porque é o seguinte, o Corinthians não tinha que ter essa de usar verde ou não verde. Inclusive, quando saiu na mídia essa camisa branca com os detalhes em verde, Eu tava até disposto assim, se for original, eu teria coragem de comprar e usá-la na rua. É isso aí. Eu também. Boa. Entendeu? Então, assim, eu tava até otimista que fosse verdade aquelas imagens, com aquela camisa e detalhe verde, porque eu acho que não tem essa, independente do fanatismo, de ser rival ou não, mas é uma causa nobre. É isso aí. Então, eu acho que tinha que deixar de lado essa questão do verde e não verde, porque eu uso camisa verde, uso roupa verde, independente de qualquer coisa. E o Corinthians colocou verde no seu site durante a semana inteira. Se você entrasse lá, você ia ver lá. O site do Corinthians estava em verde, então, lá escrito Força Chapéu. E nem por isso morreu ninguém. Então revela logo, seu conceito, RG. Então bota o logo original na camisa. O logo original não, RG. Acabei de passar a informação que a CBF determinou que utilize o logo preto, que é o logo referente à Chapecoense, só que homenageando o luto da Chapecoense. O Corinthians tinha que estar acima disso, mano. Mas RG é uma determinação da CBF. Porra, mas por que que o São Paulo, Palmeiras e o Santos vão usar? Eu tô te falando a informação que me passaram e de uma pessoa que tá ligada exatamente a esse tema. Mas, mano, se os outros tanto três... que na final da Copa do Brasil, RG, os dois clubes aí, tanto o Grêmio quanto o Atlético Mineiro, utilizaram o logo preto. Mano, se os dois... Se os três, em alusão ao luto. Se os três times não pudessem usar... Eu reconheceria, tá bom, o Corinthians não vai usar porque os três não vão poder usar. Então, mas eu não sei, é uma RG, determinação. Mas o RG, eu não sei se determinação. Eu não sei, RG, se na hora do jogo, se não vão fazer alteração, por mais que o São Paulo já tenha divulgado essa camisa, pode ser que o pessoal diga. O Bar, ele deu uma saidinha, amigão. Ele deu uma saidinha rapidinho. Mas por mais, RG, que o São Paulo tenha divulgado isso daí, o Santos tenha divulgado isso daí, pode ser que na hora do jogo o pessoal diga, o negócio é o seguinte, é pra utilizar o logo escuro. Tá logo bom, preto. Tá bom. Chego aqui segunda-feira e peço desculpas. Não, mas se eu tô te passando a informação, é melhor você pedir desculpas agora. Não, vai te catar. Eu tô verificando essa história, se tem fundamentos que tu tá falando. Tô falando pra você. Mas, ô, amigão, com relação ao Coringão, cara, o Corinthians, ele precisa vencer o Cruzeiro jogando em Minas, e o Corinthians, ele precisa torcer aí pelo tropeço ou do Botafogo ou do Atlético Paranaense. Você acha que o Corinthians consegue pegar uma vaga pra Libertadores ano que vem? Ô, mano, eu acho que consegue, sim. Eu acho, devido ao fracasso que vai dar com o Atlético Paranaense, eu acho que o Flamengo vai pra cima. 3 milhões é uma diferença considerável pra eles, ainda mais o investimento que eles fizeram. A gente sabe que a torcida tá no pé em cima de Diego e companhia, porque eles gastaram muito dinheiro. Eu acho que o Corinthians só vai garantir essa vaga por causa do Atlético Paranaense, que eu acho que não vence o Flamengo, entendeu? E eu acho que o Corinthians vai acabar ganhando de 1-0 naquele sofrimento. E querendo ou não querendo, o Corinthians e o Cruzeiro estão próximos nos últimos anos. Então, vira e mexe, eles têm transações. Eu acho que o Cruzeiro não vai vir com essa força toda, com esse empenho todo pra cima do Corinthians, não. Então, eu acho que vai ser no sacrifício que vai conseguir essa vaga face, né, o Atlético Paranaense, bem mal no campeonato. Você esqueceu, cara, que o Cruzeiro... O Corinthians precisa estar o ano que vem, né? Você esqueceu que o Cruzeiro tem um técnico lá que foi rejeitado pelo Corinthians, por essa direção do Corinthians, velho? Então, mas o Mano tem um carinho. Essa direção em si teve essa briguinha com o Mano, mas o Mano, né, o Corinthians, já querendo ou não querendo, projetou ele muito bem aí no cenário. O Corinthians levou ele para a seleção brasileira. Eu acho que não vai ser esse fato, não, que vai levar o Mano. Mas eu não acho que o Mano Menezes ele vai utilizar esse fato, RG, para se motivar um pouco mais. Ele pode até vencer o Corinthians, ou pode perder do Corinthians, mas eu acho que esse fato é uma lacuna que tá dentro dele, mas que, de fato, não vai acrescentar absolutamente nada. O Mano Menezes, ele jamais, RG, daria, por exemplo, uma entrevista, ou numa possível vitória, ou numa hipotética vitória, falando alguma coisa contra o Corinthians. Ele não seria burro nesse ponto. Mas aí é o pessoal não, do cara, mas né, é que mano? Tá, o RG, ele não faria isso porque... Lógico, o Mano Menezes, ele sabe que... ganhei do Corinthians. Não. O Mano Menezes, ele sabe que ele foi vitorioso no Corinthians. O Mano Menezes, ele teve uma história bonita no Corinthians também. E ele não vai querer fechar portas. O profissional que é inteligente, o cara não adota esse tipo de postura. Porque quando você faz isso, você fecha uma porta que possivelmente poderia ser aberta no futuro próximo. Então eu acho que é bobagem, cara, é bobagem. Eu acho que o Mano Menezes ele não vai usar esse fato pra se motivar. Ah, é porque eu fui rejeitado e eu vou pedir pros jogadores correrem mais. Pra ele é indiferente, é o que eu penso. Mas, amigo, quem você acha que vai se classificar pra Libertadores aí? Porque tem duas vagas e três times correndo por fora. Corinthians, Botafogo, Atlético Paranaense e Botafogo. Corinthians e Botafogo. Corinthians e Botafogo? Ô, mano, tá posso fora, fazer um agradecimento tá fora, especial pra você? Hum. Seguinte, não sei se você lembra de mim do ano passado. que você mandou um abraço pra minha chefe, que eu tinha ganhado um aumento, que eu trabalho aí na Paulista. Ah, sim. Porque ela é sua fã, a Grazi, ela é muito sua fã. Nossa, oh, Grazi, bola, mano, você lembra, mano, da Grazi? Não, da Grazi eu não lembro, mas eu lembro da situação, mãe. Você ganhou um aumento, mano, tá feliz agora? Cara, ganhei um aumento, hoje eu sou promovido, hoje eu sou coordenador lá. Ai, e... moral, você podia me dar um presentão de Natal, então, aí, velho. Ah. Aí eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer o Merchan, e até mandar esse abraço. Opa, oi, cara, é o Wagner que te mandou um e-mail, cara, consegui falar no ar. E eu queria ir nesse evento da Honda, porque assim, eu trabalho com o consórcio nacional Honda, só que esse evento, ele tá disponibilizado mais pro pessoal do marketing, eu até tentei, até falei, bah, pô, e eu trabalho com eles, uma excelente empresa, e eu queria fazer o slogan para poder ir na festa na segunda-feira aqui, consórcio nacional Honda. É fácil, barato e sem juros. Faz tempo que você não ouve o programa. Ô Wagner, é o seguinte, deixa eu explicar, cara. É situação complicada, que é o seguinte. Ontem, nós não temos mais vagas, nós não temos. Nem ontem a gente tinha mais vagas. Ah, é sério. O que eu vou fazer? Eu vou pedir pro Bar ficar com teu nome. Certo. Se alguém desistir, né? Por acaso houver alguma desistência, alguém que chega e fala, ganhei, não vou, né, Bar? Aí o Bar mantém contato contigo, tá? Mas infelizmente... Ah, tudo bem. Tá? Não, não é tem problema, que eu tentei... Eu advogo pro consórcio nacional Honda. Uhum. Só que é um evento só do marketing, eu até tentei internamente conseguir ir no evento, porque eu tava que nem... Minha chefe é muito fã de vocês e muito fã do Mano em si. Obrigado, muito e obrigado. E o aniversário dela foi dia 3, eu queria ver se eu conseguia levar ela de qualquer jeito. Até mandei um e-mail pro Bar, falando, Bar... Eu sei que foge da normalidade, a regra tem que ligar. Eu tô tentando, mas não consigo. E o Bar até me respondeu, cara, sinceridade, honestamente. Falou, Wagner, felizmente não tem jeito, só uma regra do jogo é. Então eu tentei, eu fiquei muito feliz que eu tinha conseguido hoje. Aí eu falei, pô, vou conseguir levar ela. Então assim, se possível, né, surgir essa vaga... puder deixar meu nome no cadastro, aí eu vou ficar muito contente. Oh, inclusive os ouvintes aí, se por algum acaso alguém não puder ir, mande um e-mail pro Bar, avise sim, porque é legal, cara. Claro. Uma dessa aí acaba indo alguém. Não... Exatamente. Já fez isso, né? Hoje, o Anderson. O Anderson aí que já mandou e-mail pro Bar aí pedindo pra descadastrá-lo, então, porque ele vai ter algum compromisso aí na hora e não vai poder. Você... não sei, porque isso aí talvez tenha sido redirecionado. Mas manda o seu e-mail para bar@97fm.com.br. Tá bom, ele vai pôr na lista de espera, tá certo? E tá ele bom. Vai ver se tem mais alguém que vai ter desistência, se não vai, tá bom? Não, mas de qualquer forma, assim, cara, fico muito feliz porque eu já fui em evento com vocês. É uma rádio que a gente tem no coração aí há mais de 10 anos. Que nem eu moro no Jardim Brasil, conheci o Portuga jogando bola lá na Benfica, no Bola de Prata. Sim. A gente tem um carinho especial. Mas não jogava, né? Era só reserva, né? É, o Portuga levava a bola só. Ele sempre foi ruim, o Portuga sempre foi meio gordinho, meio ruimzinho. Levava a bola. Era dono da bola, verdade. Era dono da bola. É verdade. Não é que ele era fiote do dono do time? Também. Né? Era sustentado pelo dono. Sustentado pelo dono do time. Né? Mas é verdade, velho. A gente tinha aqui uma empresa de material esportivo que nos patrocinou, RG, durante alguns anos. E o pessoal sempre mandava bola pra gente, fardamento. Aí o Portuga chegava lá com a sacola, com bola. Aí eu olhava, e aí, mano, vai jogar? Não. No final, que eu tô com uma dor no posterior, velho. Velho, a perna dele nunca curou, cara. Porque toda vez que eu ia, ele tava com uma dor no posterior, tava no banco porque a perna tá doendo. Mas tá bom, mano. Aliás, um abraço pra ele. Aliás, ser sustentado era... Ô, Wagner, um abraço. Oi. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar. Diga. Fala, irmão. Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa! Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Levou um kit top e exclusivo do Desodorante Extreme. Beleza, então. Amigos, obrigado, boa tarde, sucesso sempre no programa. Falou, de vocês, eu vou mandar um e-mail. Obrigado, irmão, valeu. Bom final de semana, velho. Um abração. Alô, fica na linha. Esse é o Estádio 97. Estamos aqui no Momento Sem Parar. Esse foi só o primeiro ouvinte, agora vamos ao segundo ouvinte no Momento Sem Parar. Olha que festa ontem, de fim de ano do Sem Parar, hein? É, né? Pô, fizeram uma festa, o Jeová foi pros toca-discos ser DJ. Jeová DJ? É, aí ele saiu tocando Kate Bush e jogaram tomate. Nossa, pô, Jeová, se liga, velho. Sem Parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, é muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Liga aí, São Paulino! Nossa, ó, você tá matando tudo. Eu uso Sem Parar, Sombra, até em restaurante, cara. Que muitas vezes você pega aquele restaurante que tá lotado na porta, já chega jogando o carro em cima, velho. Todo mundo abre, eu falo, opa, sem parar, já passa e entra, velho. O bagulho é louco, mano. Alô? Alô? Quem fala? Daniel. Daniel do quê, por favor? Daniel Marcilli. Daniel Marcilli, e... Já tem o cadastro dele, mano, já ligou. Quantos anos você tem? Ah, mas vamos lá. Ah, por que, Bah? Já tá me fritando, pô? Não, você não, sentiu isso? Lá. Eu reparei isso, que ele falou assim... É, o Bah agora... É, lá, legal, o cara falou demora, quantos anos tem? É Corinthians, Bah, pô. Eu sei. É. Foi meio assim, tipo, ó, já deu no saco, é, né? É. Pô. O cara já ligou, já vai, pô. Mas cara, quantos anos, amigão? O cara não para de ligar. Eu tenho 34. Aí, RG, 34. É, Marcilli, é isso aí, Marcilli. E qual o seu bairro, meu? O meu bairro é Vila Galvão. Ó, Guarulhos aí. Minha quebrada, hein? É nóis. É sua quebrada? Opa. Ô, Batoré, você já tá... Ô, Sombra, deixa eu só falar um bagulho aí. Você teve a manha de fazer isso? Você me confundiu com Mota? Não, desculpa. É grave. Ô, Sombra, desculpa, eu vou falar dele. Ô, Guarulhense, é grave isso aí, hein? Quebra essa, mano. Manda o Mota embora e contrata o motoboy, velho. É nóis. Vamos fazer. Esse cara é gente boa, mano. Peraí. Olha, que o Mota é um jumento, que o Mota é burro. Você não é o primeiro. Mota tem 32 mil, olha, mil problemas. O Mota é parceiro. Que ele é limitado pra caramba, ok. Ninguém pode entrar no ar pedindo pra mandar ninguém embora. É verdade. Não, desculpa, eu concordo. Então, porque ele ocupa o cargo dele de burro do programa. Não, o Mota é amigo. Você acha que é fácil vir aqui fazer o papel de burro? Não dá. Não, o Mota faz bem isso, hein? É, olha, então. Que ele engana bem, hein? E é o, não, nosso... o Mota é o gênio. E é o nosso burro querido, velho. O Guarulhense. O mais querido do rádio. É o nosso burro querido, não é assim, eu não. Eu fui aí com a minha esposa uma vez, ele ficava tentando pegar no meu bingolinho, velho. E você deixava, né? Mas você gostou. Se ela não tivesse aí... Corinthians, irmão. É, você gostou porque você não esqueceu, agora, tá vendo? Mas, irmão, só pra concluir aqui, qual que é a sua profissão, qual é o seu trampo? Eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas, mano. E você trabalha com qual tipo de sistema? Trabalha com tecnologia Android. Desenvolve aplicativo. Certo. Eu já trabalhei muito tempo com Java, mas agora é Android. Android. E dá um dinheiro esse bagulho aí, mano? Montar aplicativo, porra toda. Eu tô feliz. Ó, o cara assim, tá rico, RG. Eu trabalho na empresa de tecnologia. Eu tô feliz no momento, né? A empresa que eu tô. Tá bom. Não tem o que reclamar, não. É isso que importa, né? Mano. Trabalhar fazendo o que gosta. Mas tem que trabalhar pra caramba também, viu? Ah, mas também ganhar bem. Ser lugar, feliz, né? E não trabalhar, aí também é fácil, né? E você também tem cunhada? Porque o estranho que veio aqui hoje tá pegando a cunhada. Leandro. Eu tenho quatro cunhadas, só que... Qual é a melhor? Aí você me derruba, pô. Minha mulher. Foi estranho que veio aqui e falou assim: puta Solange, meu, olha, ela é 10. Não, todas as minhas cunhadas são lindas. A idade das cunhadas. Puta, aí você me complica aí. Tudo velha, né? A partir de 35, a Lívia, a Flaviane. Eu tenho uma cunhada top model, lá de Brusque. Ela é. Brusque? Ela é top. Santa Catarina, mano. Brusque é a cidade ali conceituada. E pra não abusar muito, assim, da sua vontade, da sua boa vontade, o nomezinho dessa aí, que é de Brusque, que é top model. É aí? Natália Schoening, é o nome alemão. Sim. E ela é bonita, muito linda. E tem face, não que tem as tudo. Outras não sejam. Tem a Daniele também, que é disso. E tem face, tem tudo, Twitter, essas coisas tem, todas? Tem. Né? O meu face já tá lá, Daniel Marcio. RG, você já pegou alguém de Brusque? Eu já fui em Brusque. Mas aqui... Você já pegou alguém de Brusque? Aqui em São Paulo, algumas vezes. É? Agora, o RG. Diga. Antes de mais nada, que aí você vai ficar bisoiando minha cunhada... Não sou eu, não, velho. Nós somos uma nação de 30 bilhões aguardando o seu pedido de desculpa. Aí, ó, tô falando, RG, você foi infeliz, RG. Não, tá todo mundo esperando. Na internet eu não posso abrir o Twitter, RG. A maior torcida do Brasil. RG, se quiser, eu escrevo o texto pra você e fala. Eu, RG número 2. Componente do Estado 97, me solidarizo ao Corinthians. Deixa eu falar um negócio. Eu peço humildemente desculpas pela declaração infeliz que eu dei. Deixa eu falar um negócio pra você. Você viu o seu colega de time anterior aí, que entrou anteriormente. O que ele disse? É isso que vocês têm que falar, cara. Vocês têm que reclamar contra o presidente de vocês. É uma tremenda bobagem que vocês fizeram. Não, agora brincadeiras à parte, eu concordo com a opinião do outro ouvinte aí. É, que realmente essa questão do verde aí, eu já fui. É, eu e meus irmãos, meu pai queria comprar uma casa no condomínio uma vez e só tinha uma casa verde. Aí a gente encheu o saco dele para não comprar. Mas hoje, vixe, uso verde, não tenho problema nenhum com isso. Até porque a gente é muito melhor que o Palmeiras. Hoje o Palmeiras se apequenou, né? Então... acabou essa rivalidade aí. Ô, Marcelo, para com essa bobagem. Ainda bem que o Domênico não tá aqui, viu? Para com essa bobagem que nós estamos vendo aqui a tua prima, que é cunhada aqui. Bacana. A Natália. Ela é bonita. Estamos vendo, né? Faz balé aqui. Ela é bonita. Faz balé, né? Parada dura, velho. Mas olha ela sentada aqui no tronco, velho. Mas, ô amigão, ela já foi seu plano A ou não? Nunca. Que, minha cunhada? Ela já foi seu plano A. Nunca. Minha cunhada, ela é. O cara é fiel, mano. O cara é de Guarulhos. Não. É que às vezes, amigo. É fidelidade. Não, mas vocês não entenderam, a pegada. É que às vezes o maluco conhece, as quatro irmãs. Ele fala, bom, meu foco é essa aqui, é o plano A. Aí não dá moral, aí ela vai pro plano B. Não, porque. Nunca foi? Eu tenho três irmãos e a minha esposa tem um irmão. Aí elas são. Mulher, esposa dos meus irmãos. Essa é a esposa. Vai ser a esposa do meu irmão. Ficou tudo em casa, então. É, tudo em casa. Tá certo. E Vila Galvão, você é da onde aí, da vila? Eu sou aqui perto do Lago dos Patos. É Pleiba. Tem uns clientes aí na Rua Manuel. Aí é Paquitão, hein? Ô, amigão, você acha que o Corinthians consegue uma vaga pra Libertadores ano que vem? Então, mano. Estamos na reza brava aqui, né, invocando São Jorge, porque por mais que tenha perdido muito jogador aí, eu acho que sim, na verdade, no rabo, né, na sorte, porque acho que o Corinthians não tá jogando bem, mas se vai pra Libertadores é outro ano, pode vir contratações melhores aí, sim. E vamos que vamos, né, mas eu não, assim, pelo futebol... É que futebol não dá pra se esperar nada, né? Porque é uma caixinha de surpresa, né? Mas, velho, eu me pego naquela frase aí, velho, de que Deus é corintiano. Legal também. Segura na mão de Deus e vai, mano. Não. Lógico que é. E graças a Deus que não. E a Libertadores, cara, o ano que vem já não terá o Boca. Se não tiver o Corinthians, vai ser um desespero pra competição. Mano. Que cara, desespero? Mano. Peraí, Daniel. Vocês começaram ontem, mano. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem é a Manuela? Nos últimos 20 anos, o Corinthians foi o time que mais participou da Libertadores. Essas suas comédias. Você ganhou uma vez. Deixa eu só falar uma coisa, não é a favor da gente criar uma república do Corinthians, a gente se isolar do Brasil, velho? Eu sou a favor, cara. Faz esse favor aí. Sinceramente, faça esse favor aí, brother. Inclusive, cara. De criminalidade abaixaria muito, viu? Infelizmente, cara, não temos um arquipélago tão próximo aqui do Brasil. Que tipo podemos aí talvez povoar. Marino, lá na Itália, mas sabe? De verdade, cara. De verdade. Eu era a favor sim, cara. De pegar do Tatuapé pra lá. Ó, eu sou a favor de construir um muro do Tatuapé pra lá, velho. E me isolar de vocês. Não, mas que tem muito palmeirense e São Paulino na Zona Leste. Então que saiam. Então que eu sugiro o seguinte. Toque de recolher pra vocês, Paquito. Os caras podiam tudo pra Bolívia. Arrumar um cantinho na Bolívia. Tem terras inabitáveis na Bolívia. Tatuapé. Que é o top de São Paulo, e fecha ali só nós, mano. A gente se mano, só a favor ali, ó. Aqui. Ó, Zona Leste geral ali. Você pega Moca, Tatuapé, Belém, Carrão, São Miguel, Penha, Aricanduva, Cidade Líder, Guaianazes, São Miguel, Patriarca, mano. Pega toda essa quebrada aí, mano. Itaquera, Arthur Alvim. Mano, vamos se fechar ali, mano. É nós contra a rapa, velho. É nós contra a rapa, mano. É só a nata da sociedade. Mano, constrói um muro já na Marginal Tietê pra vocês não poderem ter acesso, velho. Só com passaporte, velho. Os que se retirem. Passaporte visto, velho. Exatamente. Os incomodados se retirem. Então vai embora de São Paulo. O bagulho é louco. Ô, Sobra, você fica querendo diminuir a gente, Sobra. Você sabe que no curso, esse maluco é uma comédia, mano. Nem dá asa pra esse prego, não, velho. Você sabe que a gente incomoda, Sombra. Que incomoda? É, o Corinthians, pra falar a verdade, cara, é até triste a gente fazer esse tipo de alusão, mas o Corinthians, cara, é o povo hebreu do futebol. É, o corintiano é perseguido, o corintiano é perseguido, o corintiano é discriminado. Tá certo? O corintiano. Levanta a groselha, hein? Meu o Corinthians deveria estar na Bíblia, mano. Meu Deus. Tá certo? Pelo amor de Deus. Mas ele tá mesmo. Palavras sagradas de Jesus. Não, versículo 5, Corinthians. Se você é da aldeia Lango-Lango. Se houvesse, digo mais, amigão. Ô, amigão. Ô, mano. Se houvesse a chance. Coloca o Donald Trump de presidente. Escuta, velho, escuta. Ó, se houvesse a possibilidade de reescrever o Novo Testamento, velho, eu tenho certeza que o Corinthians seria citado, velho. Ah, não é possível. Não, o povo corintiano é perseguido, velho. Mas olha, corintiano já tem que querer até testamento, ó. Quer estar enfiado num testamento. Eita, nós. Quer ter alguma coisinha. Trabalhar que é bom, não? Quer ter testamento, é. Já tem até a nossa arena, que seria tipo um coliseu. A gente meu Deus. Isso. Não vem falar do Santiago. Meti os bambi lá e massacrava os caras. Ô, Guarulhos, Santiago Bernaleste tá... O bagulho é ruína, tá em ruína. Ó, amigão, mas... Tá em ruína, truta. Não dá pra passar na região, mano. Ô, amigão, mas estamos próximos aqui do Natal, tá certo? Estamos próximos do Natal. O espírito natalino tá aflorado em cada um aqui. Negócio é o seguinte, vamos unir os povos agora, vamos unir os povos. O Inter cai ou não cai, velho? Pelo amor de Deus, eu até mandei uma mensagem pra vocês. Eu era simpatizante do Inter. É. Pô, assim, por mais que eles são fregueses, nossa... eu gostava do Inter. Mano, odeio o Inter agora, odeio. E vou te falar... A maior parte da... Não dá pra saber quem é, que nem o Sombra falou, não tem uma pesquisa, mas eu vejo muitos torcedores apoiando essa palhaçada. É ridículo, porque a gente, por mais... A gente caiu e subiu. São Paulo caiu lá no Paulista, tudo bem, meteu o tapetão, mas beleza. Isso não vai passar assim, não. Não tinha queda aquele torneio, seu Mané. Não tinha. Forjaram o bagulho, A João Avelange tinha queda? Não tinha. Não tinha. Que nem o Paulista aquele ano não tinha. Vai fazer o quê? Azar. Brincadeira. Mas foi vergonhoso, você sabe. O Corinthians caiu, a João Avelange foi? Caiu, subiu. Não, até o Vasco, velho, que tem o Eurico Miranda lá, caiu e tá subindo aí, velho. Subiu. Por que que os caras não podem cair, mano? É um absurdo isso, é um absurdo. Somos incaíveis, filho. Time grande não cai, nunca. Cai e nunca. Cai. Ó, seu time caiu no Paulista, nunca, que é pior. Nunca. Caiu no Paulista, taça de entendeu? Prata, vai te catar. Ô, Sombra. Não. Ô, Sombra. Fala aí. E agora, falando um pouco do seu time aí, o Rogério, o que você tá achando aí? Vai dar certo? Porque ele, por mais que ele é um cara arrogante, assim, pros outros times, ele sempre foi um bom profissional, né? Competentíssimo. Pra nós não tem muita validade o que os outros pensam dele, em termos de se ele é arrogante ou não. Não precisa arregaçar, Sombra. Tô falando. Ah, você que falou. Não, mas você foi indelicado com o ouvinte. Não. O ouvinte fez uma colocação, você já chegou dando uma pesada no peito do maluco. Ô, velhinho, mano. Mas peraí, ele vai aqui. Seja educado com o ouvinte. Ele quis perguntar do Rogério. Ué, seja educado com o maluco. Não, ele quis ser ácido. Mas você trocou a ferradura hoje? Não, imagina. Tô falando o cara profissional, o cara é um bom profissional. Eu admiro ele profissionalmente. Eu quero que ele... Você paga um pau pra ele. Entre no São Paulo, que o São Paulo tá capengando aí, quase caindo, e que ele entre, faça um bom trabalho e caia de vez. É isso que eu desejo. Ô velhinho, vamos falar de um bom lance de futebol. Quem é a Manuela, hein? Manuela, irmã da minha cunhada. Rapaz, que time, hein, velho? Caraca, mano. Jesus. E a mãe delas é bonita também. Também? Né? Com todo o respeito. Ah, louco, meu. Olha o maluco querendo fazer barba, cabelo e bigode, mulher. Elas são muito lindas. Não, mas, mano, parada dura, velho. É. O cara tá bem. É, né, final de ano do cara é legal, hein? Só Papai Noel, hein? Tamo junto, irmão. Obrigado, então, pela audiência. Nóis, quer mandar um abraço pra alguém? Alô, Guarulhos. Eu quero mandar um abraço pro meu time, a Forense aqui de Guarulhos. Pra mala do Gustavo, deve estar ouvindo, o Quinha. Manda um abraço pessoal do trabalho lá, da Itautec, que eu trabalhei, o Isaac, chupa Chiquinho. Eu vou mandar um chupa Chiquinho, chupa todo mundo aí, vamos que vamos. Mandar um abração pra toda a minha família, um abraço E é isso aí pra vocês aí, que vocês são... Segunda-feira eu tô lá, hein? Vamos fazer um barulho aí, Guarulhense. Leva essa turma lá, todo mundo escutando o Estádio 97 aí em Guarulhos, irmão. E uma, tem que ter um representante na mesa aqui de Guarulhos, meu. Guarulhos é oitava maravilha do planeta. Mas Guarulhos é a segunda maravilha. Oitava maravilha do planeta, Guarulhos. Melhor lugar pra se viver no mundo. Fala, velhinho. Mas você tá meio corintiano, hein? Especialidade do RG. Fala, velho. RG, se eu puder levar minha cunhada lá, tudo bem? Lá no Honda House. E leva a Ivelisse também. Leva a Ivelisse, velho. Ué, mas você fala que no outro ouvinte não podia, pô. Mas não pode. Mas a gente... Não pode mesmo. Não, mas a gente monta uma barraquinha lá fora, você entendeu? E eu faço pro link. É, agora, o RG quer antecipar a festa junina, vai montar a barraca do beijo. Né? Mas, ô amigão, por exemplo, a vida é uma troca. Você acha que a sua cunhada trocaria o atual namorado dela pelo RG? Olha, eu acho difícil, porque ela gosta muito do meu irmão a Carlos, muito. Mas... Ah, então a Evelise, ela é cunhada porque é namorada do seu irmão. Ah, Evelise? Não, a RG tá dando ideia na tal da Evelise, que eu não sei nem quem é. Não, e a Natália? Tem a Natália. Tem a Natália, tem a Evelise. Pô, tem um monte aqui, é só escolher, velho. Elas são todas sérias, pô. Elas são todas... de família, toda... Mas ninguém tá dizendo que não... Ninguém falou, ninguém falou aqui. Quando você fala elas são de família, você tá colocando o RG num posto de vagabundo. É. O RG é safado. Não. Eu sou admirador, eu não sou safado, eu sou admirador das mulheres bonitas, só isso, não posso? Tá certo. Então, é isso aí. É isso aí. O RG, mano, colocando o garfo na marmita dos outros, mano, velho. Se toca, RG. Mas valeu, irmão. Obrigado pela audiência aí. Tamo junto, valeu, hein? Valeu, galera. Um abração pra todo mundo aí. Falou, velhinho. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Vamos lá. Segundo ouvinte foi agora, no momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Como que é a cara de River High. Dez, 12 mil, 14, double, ó, 20. Cara, parou. Ô, mano. Alô. Sim. Caiu. Alô. Ô, mano, eu curto garotas bonitas. Tem cara que curte vaginão, né, velho? Não posso fazer nada. Você viu, entendi. Mano? Não posso fazer nada. A mulher fez mó propaganda do marido pro Benja ontem. Acho que será que o Benja foi conhecido? Pode ter sido. Agora que deve estar agora aí. Sexta-feira. Pegou um bistrozinho no final da tarde. Sexta-feira. Foi lá. Aceitou aquela sugestão de fazer uma depila. Exato, uma cera quente. Hein? Cera quente no botão. Brincadeira. Cera quente no botão. No botico lá, depois puxa. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Alô? Fazer uma tosse higiênica. Alô? Quem fala? É o Félix. Ô, Félix, tudo bom, meu? Félix José ou Stark? Tá, já sabe. Tá bravo, Félix. Corintiano. Que isso? Japão. Freguês aí. Gente boa aí. Segue aí o Robert. Grande Félix. Ô, Félix, corintiano? Ô, graças a Deus, mano. Boa, daquele jeito, mano. Ô, velho, Campeonato Brasileiro aí, ele já tem o seu campeão, o Porco, levou o título. Tem duas brigas que estão em aberto ainda. Pela sexta vaga ali do Campeonato Brasileiro, que, pra falar a verdade, a quinta e a sexta, porque tem Corinthians, Botafogo e Atlético Paranaense que estão brigando por elas. E você tem ali uma única vaga, tá certo? Pra cair pra Série B do Campeonato Brasileiro, que aí você tem três times brigando também, que é o caso do Inter, do Sport e do Vitória. O que você acha que vai acontecer nessa última rodada aí, cara? O Corinthians pega ou não pega uma vaga pra Libertadores? Tá difícil, hein, mano. Eu acho que até pelo time do Corinthians, pelo que tem jogado e pela oportunidade que perdeu aqui no Itaquera contra o Atlético, né, tá bem difícil, cara. Eu, sinceramente, tenho esperança, né, quando sou corintiano, mas, sinceramente, tá bem difícil, cara. Agora, quanto ao rebaixamento aí, eu acho que o Inter, pra mim, já caiu, cara. Até pelo monte de besteira que vem fazendo aí, né, pelas sucessivas mancadas que vem dando aí, eu acho que o Inter tem que cair até pra aprender que futebol é assim, cara. Um dia você tá lá na parte de cima da tabela, um dia você vai cair, vai subir, vai voltar. Então, eu acho que o Inter não escapa, não. Mas, ô, mano, olha só que coisa, hein? Vamos supor que o Inter se livra na bola do rebaixamento. Ok? E vamos supor que nessa denúncia junto ao Ministério Público de suposto documento falso, adulterado, a CBF tenha razão. Eu entendi o que você falou. Ganha na bola, mas pode ser rebaixado na justiça. Sim. Então, Sombra, olha falar... só onde pode chegar, hein? Pra falar a verdade, eu não acho que caiba, talvez, ali um descenso por causa disso daí, da falsificação de documentos. Falaram que cabe Série C na história. Então, mas eu não acho que vão ser tão radicais com relação a isso. Eu acho que meio que isso daí foi um negócio, ó, cala a boca e fica quieto, que senão eu vou pra cima e a casa vai cair pro teu lado, entendeu? Tipo, foi mais um recado indireto pra pegar e falar, segura tua onda aí, Paquito, respeita o campo e fica quietinho. Pô, mas será que precisava jogar já no Ministério Público só pra dizer que tá sabendo de algo supostamente adulterado? Então, pode ser, mas daqui a pouco, Sombra, numa dessa aí, a denúncia arquivada, existe uma série de coisas aí que podem acontecer. Mas com relação ao Inter, cara, o Inter ele pegou um ranço por parte da torcida brasileira por causa dessa atitude ridícula que eles tomaram. Porque, cara, não tinha necessidade nenhuma. Não tinha necessidade nenhuma. E digo mais, Sombra, o torcedor do Inter, o cara, ele sinceramente... Pelo menos eu, se tivesse na condição ali na pele do torcedor do Inter, eu preferia cair pra Série B do Campeonato Brasileiro do que permanecer na Série A com um tapetão, com uma liminar ou algo ridículo desse tipo. É ridículo porque você acaba sendo aloprado, não só pelos seus rivais ali da região ali, o localismo ali do Sul, gremistas, os caras de Caxias, enfim, não é só eles. Hoje o Inter, ele toma uma proporção de raiva com relação ao Brasil inteiro, porque hoje não é rivalidade. Hoje o torcedor passou a ter raiva do Inter por causa disso daí. Já pequenou, mano. Sabe qual que é, Motoca? O negócio é o seguinte, ontem na hora que nós divulgamos a notícia aqui, a respeito aí do arquivamento do caso do Inter, lá pelo STJD, eu ainda falei, porra, cara, o futebol brasileiro não é que passou a se moralizar depois desse ato, não. Pelo contrário, porque tá longe de haver uma moralização no futebol brasileiro por causa de uma atitude como essa. Só que eu falei, cara, na boa, não é que moralizou, mas deixou de piorar um pouco mais. Assim. Deixou de piorar um pouco mais. Porque não tem nada tão ruim que não possa piorar ainda mais. E com aquela atitude, cara, que o STJD teve perante o Inter, meio de que, ó, é improcedente a sua denúncia, joga a tua bola aí, tenta escapar dentro de campo. Eu achei que foi legal, foi uma atitude bacana. Uma STJD que é o STJD, que na minha opinião é um órgão ridículo, que não acrescenta em nada pro futebol, nesse caso, eu acho que foi bacana. Porque você não dá margem para que exista novamente uma cena de tapetão aqui no futebol brasileiro. Só que, hoje o Inter, através do seu corpo jurídico, declara lá, através de uma nota oficial, que o caso não está totalmente encerrado e que eles vão reabrir o processo sim, porque eles não concordaram com a decisão do STJD. É ridículo, cara. Veio já uma notificação da FIFA, tentaram fazer isso contra o Vitória também no Campeonato Baiano, não conseguiram, não tiveram êxito, e o Inter insiste com um negócio que já está na cara que não vai dar em nada, vai ser tiro na água, é ridículo. Ainda como o Sombra disse ali, os caras tiveram a manha de fazer um processo com 500 páginas, RG. Não, na boa, né? Em cima de um negócio infundado, velho. Nossa senhora, desperdiçaram o sulfite, velho. Todo mundo falando a respeito aí da sustentabilidade do mundo, evitar impressões desnecessárias, gasto de papel. Uma árvore à toa, hein? Quantas árvores morreram em vão, RG número 2? Por causa de um processo ridículo e tosco como esse. Uma árvore à toa. Essa petição aí do Inter é uma metade da floresta amazônica. Tá de brincadeira. Né, isso é louco. Mas ô Félix, é muito papel pra pouca razão, né? É verdade. Ou melhor, pra nenhuma razão, né? É verdade. Mas ô Félix, pensando já no futuro, ano que vem tá aí, o ano de 2017 já tá batendo na porta. Qual que é essa expectativa com relação ao Coringão, mano? Você acha que o Corinthians ano que vem aí consegue contratar jogadores aí que possam dar conta do recado? Você acha que a campanha do Corinthians ano que vem, possivelmente na Libertadores, será legal? Ah, mano, eu sei lá, viu, cara, tá tão difícil, né? Até porque o mercado não oferece grandes nomes aí, né? E os nomes que são medianos aí são muito caros, né? E coisas precisando fazer contenção de custo, né? Até porque tem uma dívida grande para pagar nos próximos anos. Cara, eu sinceramente não tô com muita esperança, não. Acho que o coisa pensando na Libertadores, é o que você falou já, né? Talvez se chegar na Libertadores vai investir um pouco mais e não conseguir essa vaga, nós vamos ter que aguentar esses jogadores que estão aí hoje e sofrer, né, cara? Mas o investimento chegará, mano. E o Oswaldinho, velho, você seguraria ou não? Quem cai primeiro, o Oswaldo ou o Corinthians? Não, tô ligado. No ano que vem, é claro. Lógico, Eu sinceramente acho o Oswaldo, eu não traria, tá? Mas hoje, já que é o treinador que está no comando do clube, eu manteria durante um tempo, né? Acho que daria um crédito pra ele. Paulistinha? Mas É, o Paulistinha aí, de repente, fazer uma boa campanha e tal. Acho que não dá nem pra falar muito de título se não reforçar. Mas eu daria uma oportunidade aí pra ele num campeonato paulista. Pensaria talvez no nome pro futuro, mas é que tá tão difícil os técnicos, né? Tem os melhores aí que são muito caros, ou estão fora do Brasil. Então você não tem muita opção, né? Você acaba ficando. É, vira o hamster dentro da gaiola, né, velho? Roda e não sai do lugar. Fala, Sombra. Ô, Félix, você viu que legal? O Barcelona convidou a Chapecoense para disputar o troféu João Gamper. Esse troféu é um jogo preparatório que acontece no início da próxima temporada. Em agosto, parece. Em agosto, exatamente. É. Diz que o Santos até já jogou isso aí com o Barcelona, sim, tomou de 8, né, Rizzo? É. Só. E a Chapecoense, pô, ficou super feliz aí com o convite, deve disputar. É só uma questão de ajuste dentro do calendário do Brasil aqui, né? Se fosse Chapecoense, mandava os caras pra aquele lugar, mano, você é louco? Como assim? Por quê, mano? Pô, passei aí por uma tragédia. Vocês querem me chamar pra disputar isso daí pra enfiar 8 em mim também? Eu quebro vocês no pau, filho. Não, mano, mas seria. Quebro vocês no pau. Seria um jogo comemorativo. É, comemorativo. Tá louco. Histórico. Mano. É, porque o Barcelona. Seria histórico. O Barcelona não. Jogando com a Chapecoense. Não, mas o Barcelona. Não pode recusar, mano. Não pode. Claro que não. Não, mas vai vendo a pegada. Não é questão de grana. Escuta. Quem não pode levar o negócio é o seguinte. E a visibilidade. Por isso, pegar o Barcelona, bate na cara. Ai, ai, ai. Momento fanfarrão. Bate na cara. Esse time aí, né, mano? Eu quero ver. Não é verdade, velho. Lança. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Sair lá de Guarulhos. Eu quero ver, Paquito. Eu quero ver. Eu quero ver, tá certo? Neymar, Messi, Suárez passar ali por Christian, Balbuena e Wilson. Ai, ai! De novo! O Chaves de novo! Jesus! Vocês são os caras pra trás sozinhos! Vocês tomaram o pau dos caras, mano! Ai, ai, ai, ai, ai! Ali não era a Globo de esporte, então, por isso mesmo, vocês tomaram o pau da gente que quase caiu! O São Paulo meteu 4, mas o Barcelona mete 12! O Corinthians, ô cego! O Corinthians, ele nunca perdeu na sua história pro Barcelona. E já jogou, verdade. O Corinthians já jogou com o Barcelona e nunca perdeu esses comédia aí. Você já viu esses placar impostor, não, né, isso, etc e tal? Isso. Placar do Barcelona fica que nem esse do impostor, né? Então não para de virar o número. Você vai ali na Boa Vista e... Trilhões. Mas com relação ao Barcelona ainda, Sombra, o Barcelona aí já tinha divulgado aí que ele queria fazer um amistoso com a Chapecoense aqui no Brasil, no local que a Chapecoense indicasse. Só que talvez eles tenham sugerido isso aí, esse torneio preparatório, porque até para conciliar a agenda, fique talvez mais prático e mais ágil, se fosse, né, para vir pro Brasil, tinha que fazer no Maracanã, né, então, cara? Eles sugeriram isso pra Chapecoense, que eles aceitariam jogar, né? Lógico, fazendo uma conciliação de tabelas e calendários, para que eles pudessem vir aqui jogar um jogo com a Chapecoense onde eles quisessem. Você pode pedir desculpa pra RG? Com relação a quê? Você pode. Não, pede desculpa. Pede desculpa. Ele sabe. Você não tem a menor dúvida. Eu acho que o RG deveria pedir desculpa. Ele sabe. É que eu não posso passar fonte. Agora é o seguinte: pode usar o logo preto, pode usar o logo verde, pode usar o uniforme especial. Ele sabe. Em relação a... Então, o que o São Paulo tá fazendo é legal, o que o Santos tá fazendo é legal. Ele sabe. Pode. Mas eu não disse que é legal. Você disse que. Não. Falei, houve uma recomendação da CBF. Tô te falando que houve. Houve uma recomendação da CBF para que os clubes que fossem utilizar o escudo da Chapecoense utilizassem esse escudo preto. Tanto é que não tem nexo o Grêmio com uma camisa escura. Utilizar um logo preto na final da Copa do Brasil, eles não utilizaram o logo verde. E pros clubes que estão disputando alguma coisa em termos de rebaixamento ou de vaga na Libertadores, o Walter Feldman disse que. Falou, para que não haja nenhum tipo depois de manobra jurídica, evitem, tá camisa. Certo? Camisa. Ele não determinou, ele falou, evitem utilizar uma camisa que não esteja protocolada na CBF, porque você precisa protocolar isso daí e utilizar uma cor verde. Eu vi o programa onde ele falou isso, foi no Bem Amigos e não foi em relação a isso. Foi sim. Que existia a história do Palmeiras jogar com a camisa da Chapecoense. Eu também assisti. Camisa da Chapecoense. É porque o Palmeiras então, não vai jogar com a camisa. Que não poderia jogar com a camisa do adversário. Isso. Exatamente. Não tem, agora, não tem nada a ver. Pode jogar com o logo preto, com a fita de luto. Pode jogar com o logo verde. Os times podem jogar, sim, com camisas especiais para esse confronto. Pode. pode e tem autorização. Senão São Paulo não seria louco, o Santos não seria louco e tantos outros. É que o São Paulo aí, não cheira nem fede, não, não é, tá mas não tem nada, nada a ver isso, o irmão insiste. Não, você não, não tá entendendo, volto a falar aqui. É, houve sim, houve o contato do Walter Feldman aí com pessoas ligadas à disputa, tanto de rebaixamento quanto de vaga por Libertadores, pra quê? Evitassem o uso de qualquer coisa que pudesse lá na frente, algum outro time que não tenha conseguido permanecer na Série A por competência própria, entrar no STJD. Bom, e reivindicar os pontos da partida. Aquela criança segurando o pirulito que você não tira mais. RG, pegou e você desculpa, não tira né, mais. Larga, pessoa não boa. Larga, não larga. O bicho é tinhoso. Tá todo não adianta. Não larga. Não larga. Não, pelo é tinhoso. Eu tenho uma fonte boa que me passou essa informação. Inclusive, o RG número 2. Você é um cara inteligente, você é um cara bem você quisto também, pela torcida também do acho Corinthians. Você é um cara bem quisto pela torcida do Corinthians. Eu sei, a torcida do Corinthians está comigo. Mostre grandeza, RG, e mostre que você foi um cara extremamente infeliz e talvez tenha cometido a maior infelicidade da tua vida. Entendendo isso que você diz. Né? Pode chorar, RG, espernear. Faz xixi de porta aberta. Pode chorar e espernear. Você tá desviando um foco. Hoje, você que tinha que pedir desculpa. Hoje, RG, você tá com a imagem do Bin Laden perante a torcida do Corinthians. E os Estados Unidos. Ah, sim. Pega pesado. A torcida do Corinthians tá te vendo como se fosse um americano vendo Bin Laden, cara. Sim. Então, se você quer ter, talvez, são 70 aí, milhões. Essa mácula. Olha, são 70 milhões. Se você quer ter essa mácula, são 70 na sua milhões vida, okay. Decepcionados com você. Não. O cara que hoje, não. Garotão na mídia, garotão na. Na TV, no rádio. Não, pô, famoso, representante de um time que tem 30 milhões de torcedores. Não, eu tô triste. Chega aqui você, e fala assim: ô Roberto, é o seguinte, vamos parar com essa porra. Vamos parar com essa porra e botar o logo verde da Chapé. Mas tinha que fazer. Você tem moral. Você tem moral pra fazer. Você tem moral. Durante a semana passada inteira. E essa semana eu cansei de dizer em inúmeras oportunidades que eu não veria problema algum se o Corinthians adotasse a cor verde. Seria, volto a falar. Mas também não incentivou, né? Um momento, lógico. Incentivei, eu falei. A partir do momento que eu falo que eu não veria problema nenhum. Não, e a torcida do Corinthians. Não, você do muro. Uma coisa incentivou. Você ficou em cima do muro. Pelo contrário. Eu não vejo problema. Inclusive, mas também não acho que é o verde. Inclusive, eu já disse em inúmeras oportunidades aqui também no mesmo programa que. Eu também não uso verde, não é uma cor que me agrada, então. Tá certo? Não usaria em hipótese alguma. Mas é porque você não gosta de verde ou por causa do Palmeiras? Ambas. Aí. Ambas situações, lógico que é. Só que, diante desse fato, tá certo? Do acidente com o avião da Chapecoense, se eu tivesse que utilizar em determinado momento aí pra fazer uma homenagem à Chapecoense, eu não veria problema algum também. E por que você não tomou essa iniciativa e usou? Pra quebrar essa coisa? É. Porque você não usa verde. Eu não tenho nada verde. Eu trago frio. Lá no Rondô Bolsa. Por que você não usou? Emprestaria um casaquinho pra você. Por que você não usou? Emprestaria um casaquinho. Segunda-feira você usa? Segunda-feira você usa. Segunda, você vende verde. Por exemplo, se tivesse uma camisa hoje, eu usaria hoje. Não, usa segunda. Vai. Ronda Rosa. Ótimo. Lá. A rodada que seria ótimo. De homenagem à Chapecoense seria aí, nesse final de semana. Segunda-feira você faz Ronda Hall, pronto. Aceita o desafio O Barcelona. Ronda Hall. Tá correndo, pessoal. O Barcelona, vai prestar homenagem em agosto. Você presta segunda-feira. Hashtag mano de verde na segunda do Ronda Hall. 30 milhões. 30 milhões vão ficar. Porra, esse é o cara. Bomba. Esse é o cara. Bomba o Twitter aí. Acho que ele que liga lá pra falar assim, não vai pôr verde, não. Então, não duvido. É provável. E digo mais, RG, depois dessa repulsa. Faça o espírito de Natal tocar o seu coração, RG. Faça o seu também, use verde. Mas peraí, eu não preciso usar verde pra ser solidário. Você precisa, sim. Não precisa. Mano, você, ó, vou dizer, você não vai se arrepender, mano. Você precisa. Você vai se sentir campeão, mano. Olha só. Tem esse gesto. Talvez ele não queira tirar mais o verde, né, Domingo? Talvez ele não tire mais. Não tira mais, cara. Perderam a pelinha depois de 22 anos, velho. Vai te catar. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém, Félix? Quero mandar um abraço pro grupo do Padoca aí, o grupo do Cartola CG 2016. Um abraço pro Igor Mendonça aí, que tá na audiência de vocês aí. Sangue bom, boa. E gente boa demais. Eu queria fazer um merchanzinho, mano. Fala aí, parceiro, tamo ouvindo aí. Só na Valinha Bozano garante 3 vezes mais que proteção e diversão. Boa, ganha um kit top do desodorante Xtreme. É isso aí. E o estranho aqui tá mandando um Félix Natal pra você, viu? Félix Natal, Félix Natal pra vocês aí também. Falou, Félix. Mais um ano com o Estádio 97 aí, no seu dial. E aí, já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam que representou Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração, ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, e a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, opa, tá esperando o que para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Olha só, amigões, o ano tá acabando e 2017 já tá logo aí. E provavelmente você já fez aqueles seus planos pro próximo ano, certo? Só que tal dessa vez você fazer planos que realmente você vai conseguir realizar? Por exemplo, como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca de sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. E o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano é o melhor de tudo. Sabe o quê? Você não paga juros. É o melhor de tudo. Vou repetir, olha que frase bonita. Você não paga juros. E olha só que moleza. Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você realiza seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros, é isso mesmo. Então não perca tempo, vai agora, vai amanhã, vai depois de amanhã, vai semana que vem, mas não deixe de ir a uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. É Honda! Estádio 97. Olha, a nossa produção, ela é muito ligeira, né? Ela é, sim, extremamente ligeira, sábio, inteligente. Sabe, inteligente. Ai, ai, ai. Isenta, né? É. Isenta. Não pode usar verde num logotipo verde lá. Por causa lá da Chapecoense, que é verde. Não pode, ter que usar preto. Mas uma campanha da FIFA pode usar verde. Tá no uniforme. Ah, é verdade. Football, hein? For Hope. Ah, é? Verde, o uniforme do Corinthians. Ah, é? É. É, é. Aí, mano. É, louco. Isso daí foi, se eu não me engano, acho que no Mundial. Sim. É. Que utilizaram ali. Ué, e aí pode? Não, mas ali aí é por uma determinação da FIFA, RG. Tá acima de qualquer coisa. É, não é que você tá fazendo por livre e espontânea vontade. Ali é uma determinação da FIFA, é igual aqueles pets que eles colocam na camisa dos times aí no Mundial. Aquele Say No to Racism. É, ou então Fair Play e etc e tal. Eles colocam isso daí. Sabe, é uma determinação. Tá bom, mano, mas se é uma determinação, fica pior ainda. Porque uma manifestação natural não pode. A questão é outra. Obrigado. Você pega ali. Você pega, dois, por exemplo, pesos e duas medidas. Não é isso. Uma coisa é eu ter autonomia pra usar verde ou não usar verde. Agora, se eu trabalhasse numa empresa que o meu uniforme fosse verde, eu diria pro meu patrão: não vou trabalhar na tua empresa porque o uniforme é verde. É uma chance que eu tenho também de poder fazer. Só que o cara vai abdicar do emprego. Não vou usar uma cor não me agrada. Mas pera aí, mano. Olha o que você falou. Ter autonomia. Que autonomia, cara. Primeiro que seria uma determinação da presidência, não seria colocada em discussão. E para homenagear uma situação. Não, cabida. Você não tá entendendo, RG. O que eu tô dizendo é com relação ao Corinthians usar verde ou não. Cabe ao Corinthians, porque ele fala: vou usar ou não vou usar com relação a esse episódio da Chapecoense. Então, quando a FIFA, numa competição dela, determina, fala: é igual o time quando vai disputar o Mundial, que às vezes ali não tem outros patrocínios a não ser o Master na camisa. Sim. Que você não pode ter outros patrocínios. A regulamentação da FIFA. Não tem o que o departamento de marketing. Eu quero, porque eu paguei. O cara fala: velho, o negócio é o seguinte, é só o patrocínio Master. Acabou. Eu vou te falar uma coisa: o Mano podia estar defendendo empreiteira. É que eu tenho argumentos sólidos. Podia estar defendendo também, companheiro. Você é o. Você é o hamster dentro da gaiola. Ai, mano, arrumar um trampo pra você, advogado do Renan. Beleza? Deixa fácil. Vamos lá. Mano, você tem argumento de sobra, irmão. Mensagens. Obrigado, tamo junto. No nosso WhatsApp, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olá, galera do Estádio 97. Nossa, é o Belo. Gostaria de tirar uma dúvida do Domênico Gato. Ô, Domênico. O Grêmio foi 5 vezes campeão da Copa do Brasil. Ele é campeão também? Não, porque ele tem 5 Copas do Brasil e tem 2 brasileiros. E o cara do fax morreu. o cara do fax morreu. Não, mas não é fácil de entender. A coisa é fácil de entender. O Campeonato Brasileiro, gente, muita gente não sabe, mas ele não tem essa nomenclatura desde que foi fundado lá na década, acho que foi de 60, né, que começou? 59. 59, Bahia, né? O Bahia foi 59. Então, assim, a nomenclatura do Campeonato Brasileiro, ela foi mudada várias vezes. Inclusive, Taça de Ouro, não era Campeonato Brasileiro, era Taça de Ouro, Taça de... Não é que tinha Taça de Ouro, Taça de Prata. Então, era outra nomenclatura. Então, Roberto tem muito Pedrosa. Time... Se você for pegar aí, ó, João Avelange... Sim. Se você então, for pegar aí, questionamento. Aí depois era Campeonato Brasileiro, depois virou Brasileirão. Então, se vocês se apegam a nome, gente, ó... Tem time aí que acho que não tem a quantidade então você, de time que vocês acham, então não, então você foi bem lembrado isso, Domênico. Você falou assim, realmente, o brasileiro passou por isso, sim, passou mudou, por aqui, mudou teve taça de ouro, taça sim, de prata, sim, etc e sim. tal. A cada então um significa na sua que época, o Palmeiras véio. Caiu mais de duas vezes, caiu três? O Palmeiras, ele disputou a taça de prata naquela época. Não, que era a segunda divisão? Eu seria, sim. Só que era o seguinte, Sombra, aquela segunda divisão era meio que fajuta, né? Porque a segunda divisão daquela época, que era a Taça de Prata, eram os times que não conseguiam boa classificação no Paulista e aí ia disputar, sim. certo? É. Você lembra disso? Então é o seguinte, não era igual hoje, que você cai na bola... Eram outros métodos. Era outros métodos. Então assim, ele disputava a Taça de Prata e depois, num determinado momento, naquele mesmo ano, subia pra Taça de Prata, pra Taça de Ouro. Da Prata ia pra Ouro. Ouro. Então assim, não vamos dizer que é uma segunda divisão. Fica um momento de reflexão. Não, mas eu tô te explicando, né, momento de reflexão. Se for ver por esse lado, São Paulo também caiu no Paulista, que vocês tanto discutem. É que não teve rebaixamento. Então, e nessa época também não tinha, filho, era Taça de Prata. Diferente. Não, é diferente sim. Dizia então, que ia disputar a segunda divisão, que era Taça de Prata. Disputava a segunda divisão, mas não caía no Campeonato Brasileiro. Era quem ia mal no Campeonato Paulista. Mas era o parâmetro. E Palmeiras e Corinthians foram mal naquele ano e disputaram. Mas não foram de cair na bola no Campeonato Brasileiro. É diferente. Hoje você tem a segunda divisão, quando você cai no campeonato, no ano seguinte você disputa. Então, agora, nesse de Taça de Prata... Era diferente, né? Não, aí não dá pra falar que é segunda divisão, né? O negócio, por exemplo... Você disse que dava pra unificar título de Taça de Ouro com o Campeonato Brasileiro. Foi igual o Paulista de 90. É... O São Paulo disputou... Acho que as pessoas precisam desmembrar o que acontece. A Série B do Paulista, bem dizer que era, porque só disputou com um time pequeno, em um determinado momento, no mesmo ano, subiu pra disputar com os grandes... Eu acho que as pessoas precisam saber desmembrar o que tem acontecido aí. Mas é que no torneio passado não teve rebaixamento, foi isso. Dizia, alguns dizem que sim, outros dizem... Essa discussão não vai levar a lugar nenhum, vocês estão dando volta em círculos. Alguns não, é um regulamento, você é louco. Um acha uma coisa, outro acha outra. Com relação aí ao campeonato que o Palmeiras ganhou, eu sou contra esse tipo de unificação, sabe por quê? Por mais que o campeonato que o Palmeiras tenha vencido, também era considerado na época um campeonato brasileiro? Era, tinha um valor de campeonato brasileiro. Só que eu sou contra esse tipo de unificação, porque um título é um título, outro título é outro título. Você não pode chegar e falar que é a mesma coisa, porque, por exemplo, o Palmeiras tem dois no mesmo ano. Como é que você vai justificar falar, mas o Palmeiras tem dois brasileiros no mesmo ano? Bom, eu acho que unificar esse tipo de coisa... Eu sei. Mas quem tinha unificou? Valor, mas... Olha aqui, ó. Eu sei, vou dizer, mano. Quem unificou? Eu tenho a minha opinião, gente. Vai lá. Eu acho, Domênico, claro, o campeonato ele tinha o significado de campeonato brasileiro. Era um campeonato nacional, com abrangência nacional, tinha os principais times disputando. Era um peso de campeonato brasileiro, mas eu acho que as pessoas precisam saber diferenciar e distinguir o que é um título do outro título. Por exemplo, em 2000 teve aquela taça João Avelange. Vão chamar aquilo ali de campeonato brasileiro? Chamaram. Teoricamente deveriam chamar, mas é ridículo chamar. Gente, foi um tapetão, houve uma manobra. Sim, mano, mas o Vasco não tinha rebaixamento. Conta brasileiro. Então, mas tá errado. E a CBF tá errada com o brasileiro. Mas tá errado, não pode chegar e falar: "Ah, não, aquilo ali era campeonato brasileiro". Não é. Então, mas não queiram. É. Queiram ou não queiram, não a CBF estipulou essa norma, não foi? Olha aqui, ó. Só dizer, não é o Palmeiras que disse: "Ah, nós somos e ponto final, acabou". Foi uma instituição que governa aí, de certa forma, né, ou regulamenta as leis do futebol brasileiro, que é a CBF. Se ela regulamentou, meu amigo, desculpa, vai chorar na cama. Então você tem que aceitar que vocês não têm mundial, porque inferno. A FIFA não colocou até hoje no site que vocês são campeões 51, não colocou no Instagram esse ano. Abre aí. No Instagram. Abre no site da FIFA aí. Abre no site da FIFA aí. O Instagram tá falando. Põe o banner aí. Põe o banner. Peraí, você quer dizer que foi um hacker? Não. O fato da FIFA falar parabéns, falou. Alguém pegou a senha do Instagram. Peraí, o fato da FIFA... O Instagram da FIFA colocou no Instagram, que é uma rede informal. Você é inteligente. O jornal. Quem é responsável por escrever? O jornal foi encontrado lá. O Instagram da FIFA. É, foi encontrado. Eu não vou gritar, vou esperar pra responder. Não, vamos lá. Foi encontrado o jornal no Rio Tietê. É, profundado lá. Já posso responder ou não? Quem é responsável pelo Instagram. Ah, eu não sei quem é. Instagram da FIFA, quem responde. Então eu vou dizer pra você. São as pessoas que escrevem no site, as pessoas responsáveis pelas redes sociais da FIFA. Eles parabenizaram o Palmeiras como primeiro campeão. Se vocês não acham ou não querem, isso faz parte do torcedor. Eu acho engraçado isso, mas tudo bem. Então, continuem achando. Vocês dizem não à história do futebol. A história do time de vocês. Eu sei que o Corinthians, a história do Griezmann, começou em 90. Não, muito pelo contrário. Ela é muito pobre lá atrás. Agora, a do Palmeiras é muito rica. E eu tenho muito... Eu gosto muito da história do Palmeiras. Eu só gostaria de falar agora sem ser interrompido. O negócio é o seguinte, com relação ao Instagram. Vamos lá, Instagram. Agora deixa ele falar. Agora deixa ele falar. Pois é, porque eu não vou ficar gritando. Tá sim. É, o negócio é o seguinte, com relação aí ao Instagram. O Instagram, Sombra, é uma rede informal da FIFA. Se você quiser pegar qualquer tipo de informação, tá certo? Qualquer tipo de informação que você possa ter dúvidas ou alguma coisa do tipo, você entra no site, é fifa.com. Basta entrar lá e ver. É, se você entrar lá, tem lá, tournaments, tá certo? Tá em inglês, mas tem a opção de colocar em português também. Aí você coloca lá, Campeonato Mundial de Clubes. Vai aparecer todos os times, inclusive a FIFA, que unificou e reconhece também aquela Copa Intercontinental, que o São Paulo ganhou inúmeras vezes aí também, o Santos, etc e tal, quando tinha o time lá, o campeão europeu com o time sul-americano. Os dois campeões iam lá, constam todos esses títulos lá também. A FIFA unificou isso. Dá a entender, Sombra, que nesse post que a FIFA colocou no Instagram, eles colocam, inclusive o texto está em inglês, algumas pessoas não conseguiram detectar, eles colocaram lá os parabéns, eles parabenizaram o Palmeiras, ganharam um título aí com efeito de mundial, ou seja, mas não falaram em momento algum, foi o primeiro mundial, eles quiseram dizer que era um torneio experimental, era um embrião, talvez, que poderia surgir depois um mundial, mas em momento algum eles patentearam isso daí, tanto é que se você entrar no site da FIFA, não consta menção nenhuma a respeito desse título. Mas tá escrito lá e ponto final. Não, tá bom. Nós vamos ficar até amanhã. Ô, mano, entra no site e mostra. Não tem problema. O Instagram disse, tá tudo certo, não tem problema. Se vocês não acham, pode brincar, não tem problema. Mas a história... Não é que eu não acho que você usou o motivo da CBF pra falar, eu usei o da FIFA. A história está lá escrita e tá tudo certo lá. O palmeirense que viveu a época que meu pai viveu e viveu muito bem, e muitos brasileiros daquela época que viveram, porque o futebol brasileiro teve uma puta de uma pedrada em 50... quando perdeu a Copa do Mundo, e aí depois... Mas você não usou o site da CBF para legitimar o título brasileiro do Palmeiras? Torceram pro Palmeiras, muita, pra não legitimar. Tinha essa coisa também. E foi um verdadeiro de uma festa brasileira, não foi nem só aqui no Palmeiras, foi uma festa brasileira de uma vitória, de uma conquista mundial de um time do brasileiro. Se vocês querem ou não, aí é problema de vocês. Não, aí você usou o argumento CBF pra legitimar os campeonatos brasileiros do Palmeiras, mano, e eu usei o site da FIFA pra não legitimar o Mundial. A CBF unificou, se quer eu faço o quê? Não, mas problema nenhum. Mas eu não tô fazendo nada, que você falou. Se pra você falou a CBF unificou, eu não vou contestar, porque é a entidade que regulamenta o futebol brasileiro. Eu tô falando da FIFA, que é a entidade que regulamenta o futebol mundial. E vou dizer pra você uma coisa, Sombra, eu acho, mas é um achômetro, eu acho que o campeonato brasileiro, ele mudou de 2003 pra cá. Ele é diferente das formas que eram conquistadas no passado. Cadê o Instagram? O ponto corrido é uma coisa. Entra aí, no Google. O ponto corrido é uma coisa. E o. Eles falam que tinha efeito de mundial. Não fala em momento algum. E o campeonato. Ora, vocês estão ainda aí? Mas foi o que você falou, ele tá perguntando, eu tô respondendo pra ele. Já foi falado, já foi. Vocês também ficam só nisso aí. Só nisso não, é a verdade. E outra, mano, pouco me importa isso aí, se você acha, se o Sombra acha, se você não acha, pouco me importa. Não, que eu acho não, que você tem que usar a coerência. Eu sou coerente pra caramba, Tô vendo. Eu sou coerente, porque eu sei da história que aconteceu. Você usou a CBF pra legitimar os títulos brasileiros e não quer usar o site da FIFA pra não legitimar o seu mundial. A própria FIFA coloca lá que foi realmente... Eles tiveram essa fórmula desse campeonato do mundo aí, de 51, com o Palmeiras campeão. Foi a fórmula que originou a Champions League. Leia lá, se informe. Em momento algum eles colocam no site deles que você é campeão do mundo. Engloba mundo, mundial, ou se não tem o título de campeão. Vamos voltar ao assunto de nomenclatura, filho. Acabou. Não, você pode voltar pegue nos jornais. Eu mano, baso pegue no site jornais, da FIFA. Peguem os jornais da época, o que estava escrito. Mas o jornal da época não quer dizer nada. Eu entro no site da FIFA pra legitimar alguma coisa ou não. Ele não quer dizer nada. Não, muito pelo contrário. Aí quando o jornal Estado de São Paulo... Que jornal da época? Era um jornal... É, então, é patética. O Estado de São Paulo é patético, ele tá tantos anos aí, é realmente. Jornal, Domênico Gato, escreve assim, de bem entender. Ele... É, então tá bom. Então segue, ó, gente, vai, segue. Essa discussão não, gente, não vai, gente, eu vou discutir. Sabe por que eu não vou discutir? Minha posição imparcial, isso, como opa, São Paulino. Ó, isso pra mim é uma puta dor de cotovelo, velho. Vai. Eu nunca ouvi, peraí, 92, 93, você ouviu o Domênico falar desse Mundial de 51? A Copa Pirassununga lá? Não. Eu nunca ouvi. Foi só nunca o Corinthians conseguir. Ó, foi só o Corinthians ganhar o Mundial em 2000, mano, que eles quiseram levantar mas isso aí. Foi vocês, e mano, aflorou ainda mais depois de 2012, porque eles falavam, aquele Mundial não valeu porque tem que ir pro Japão pra ganhar. Mano, aí desculpa. O Corinthians ganhou em 2012, aí vieram com esse papinho. Mano. Nunca tinham falado não, isso. Não, não, foi só o Corinthians ganhar. Acabou, ele gritou agora, acabou. Agora mano, não vou gritar também, que nem ele fala que eu grito. Né? Isso. Então assim, foi infeliz agora. Porque assim, o Corinthians ganhou em 2012, aí o campeão do mundo. E aí eles começaram com a história que nós não tinha. Não é que nós nunca falamos que... Nós sempre falamos que existiu. Nunca ouvi. A taça tá lá muito... Quando a gente levava os torcedores lá no estádio, que eu levava os torcedores em estádio, que eu visitava a sala de troféus, eu mostrava pra todo mundo, essa taça aqui foi campeão do mundo, no primeiro campeão do mundo, que o Corinthians não tem. Então pergunte pros torcedores que iam comigo. Então assim, isso sempre teve, não é que agora vai ter que vocês ficam com essa mania, então deixa vocês. Ó, essa eterna briga é o seguinte, eu como São Paulino, isento que sou, tenho palmeirense e corintiano, isento, né, e eu no meio intermediano, totalmente isento. É difícil saber quem é mais, quem é menos campeão mundial aqui? Se é o Mano de 2012, se é o Domênico Gato de 51. Que Mano, seu nosso cego. Entra no site da FIFA e vê o Mané. E 2000. Entra no site da FIFA e vê. De 2000 e de 51. Qual que é o menos campeão mundial? Quer dizer, agora eu vou colocar aqui mensagens do nosso WhatsApp. E aí, galera do estádio. Que é mais do Sérgio de Santo André. Sombra, você acha que com a contratação aí de um bom atacante, mais um bom meia aí, esse time de São Paulo aí na mão do Pepe Guardiola brasileiro, ou Pepe Guardiola melhorado, será que dá pra beliscar pelo menos 3 títulos esse ano? Abraços. Não, amigão, com esse time aí não dá não, viu? Quando muito pra fazer uma campanha razoável. Fala, rapaziada do Estádio 97, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, da Zona Leste. É, mano, o Marcelo Cirino tá saindo do Flamengo. O que você acha dele no Corinthians? Então, cara, o Flamengo ele tem interesse, inclusive, de colocar o Marcelo Cirino numa possível troca com o Marinho do Vitória. Eu acho que o Cirino vai servir de moeda de troca pra caso o Flamengo consiga aí uma... O Cirino é uma bucha na vida do Flamengo, hein? Porque o Flamengo pagou caro pra ter ali, né? Não pagou. Ele agora vai ter uma obrigação de pagar, não sei, acho que 16 milhões de reais. É. Eu não sei que data mais pra frente, aí se continuar com o jogador. É, então. Ah, ele tem a dívida já, sim, com o Doyen. Sim, inclusive é parecido aí proporcionalmente com o que o Santos tem com relação ao Leandro Damião. Claro, são outros valores, mas o Santos vai ter que pagar uma trona também gigante. Mas o Cirino Sombra foi um cara que apareceu bem no Atlético Paranaense naquela época, foi cobiçado por inúmeros clubes, mas quando chegou num clube expressivo mesmo, cara, não jogou nada. Ah, mano, nada. Mas olha, na época eu lembro de ter visto o Cirino jogar, é rápido, sinceramente, hein? Sinceramente, na época do Atlético Paranaense, ele fazia gols, cara. Mas, sinceramente... Nem centroavante ele é. Não, ele joga pelo lado do campo. Mais, sei lá, mais liberado. Achei bem mais ou menos, né? Fala galera, aqui é o Jackson de Sydney na Austrália, terra que o Mano já passou. Opa! Ô Mano, imagina o Sombra, velho. Ele fala que ele era da organizada, pá, quando ele era mais novo. Você já parou pra imaginar ele lá na arquibancada, com a regatinha da Independente lá, da Dragões, sei lá. Dragões. Subindo o bandeirão, fumando aquela tora. Ai, bocado batendo no tambor. Isso. E a família imagina, feliz. Velho. O Sombra, velho. Sombra é de suéter pro jogo, mano. Né? O Sombra é de suéter e de camisetinha Lacoste também. Você acha? E suspensório. Aí ficava assim, ó. Ele olhava pros caras na organização. Ô, meu! Não fala palavrão, não, meu! Os caras, Sombra, tá louco, pá? É louco, essas horas, mano. É mesmo, eu? Sombra, você não combina, mano. Você já tomou uns enquadros, já. Já rodou? Já foi preso, sim? Mesmo pra averiguação? Não. Tapa na orelha. Ah, também não. Mano, você é louco. Cada esquina é um enquadro pro Mano. Não, já fui algumas vezes. Cada um acha que procura, né? Não, mas peraí, eu já fui muitas vezes. Eu já fui porque eu aprontei, mas eu a maior parte das vezes eu fui de gaiato, velho. Me escolheram lá, mano. Tá. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Você aí ligado no Estádio 97, tá no trânsito São Paulo, né? Ouvindo, de repente, sem querer. Vambora. tá parado, tá prestando atenção aqui no programa. Inesperado. É. Bateram na tua traseira, velhinho. Meu rei. Mas você deu sorte. Sabe por quê? Sabe quem bateu na tua traseira? Quem? A Ivete Sangalo. Ô, Ivetinha, bota de novo. E a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 tem muito oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Tem mais mensagens no nosso WhatsApp. E aí, galera do estádio. Aqui é o Luiz de Guarulhos, São Paulino. Eu queria perguntar pro Mano aí, que é o cara mais imparcial aí do... Obrigado. Do rádio brasileiro e da TV brasileira também. Valeu. É uma pergunta sobre o time dele, sobre o Corinthians. Sobre o Cássio e o Walter. Quem você acha que vai ser titular durante o ano? E o que você acha que vai sair, algum dos dois? Ou vai permanecer os dois? Forte abraço a todo mundo aí. Fica com Deus. É, então, cara, ano novo, vida nova, né? É, mas a impressão que eu tenho aí é que o Walter permanece ainda como goleiro titular do Coringão. Porque o Cássio, nesse ano aí, ele tá muito abaixo do que ele pode jogar. O Cássio, em determinados momentos, aí, ele falhou demais. É, houve até um desgaste ali com o preparador de goleiros do Corinthians. E houve a possibilidade até de o Cássio deixar o Corinthians aí numa janela agora de transferências. Mas eu acho que até agora, pelo que eu tenho de informação, não pintou nenhuma proposta para nenhum dos dois. Os dois jogadores do Corinthians aí que correm mais risco de sair atualmente são Fagner e Rodriguinho. Mas com relação ao Cássio aí, não pintou nenhuma proposta não. Mas eu acho que ano que vem é capaz de começar indo o Walter no gol. Bom, aqui no programa hoje a gente já contou, né, que a CBF denunciou ao Ministério Público um suposto documento falso no processo do Inter. Né? Um armation do Inter. Mas você imagina isso que você falou, Sombra? Puta vida, velho, é verdade. Vamos supor que o Grêmio consiga escapar mesmo, né? Na bola. O e aí, velho? O Inter. O Inter. Escapa na bola, RG, e aí ia ser, punido com ser. Esse... Olha, ia ser engraçado, ia ser, né, velho? Ia ser maravilhoso. Ia ser trouxa. Agora, mais maravilhoso feitiço... é cair pra B e depois cair pra C. Feitiço vira pro feiticeiro. É mais maravilhoso. Agora, que ia ser engraçado e irônico, nossa, né? Sombra. Uma ironia. Ia vender jornal. Jornal bom pra vender jornal. Na coisa já não vende. Pra motoboy vende. O presidente do Inter, mano. Sim, diga. Ele deu a seguinte declaração: já falei com o jurídico, vão convocar uma coletiva para dar uma posição do Inter. Eu afirmo aqui, o Internacional é o primeiro mais interessado em ter uma investigação completa sobre todos os fatos. Lógico, desculpe, lógico. O Inter tem sido alvo de várias interpretações sobre o que tem feito ou até deixado de fazer. Eu não quero me alongar sobre isso, o nosso jurídico, que é o responsável, vai dar a explicação. Eu só quero reafirmar. Toda e qualquer investigação, a mais ampla possível, ponto. Fim. Aí eu me lembro do Renan Calheiros. Sim. Olha. O Renan Calheiros, quando foi denunciado, das mais variadas denúncias que já tiveram sobre ele, ele chegando e falou assim: eu mesmo dei os documentos para que seja feita, sim, uma ampla investigação. É, mas é verdade. E presidente do Inter, desculpa, mas a sua posição, a sua postura só pode ser essa. Ó, essa altura do campeonato, departamento jurídico. Mas olha, você não tem como. A rosquinha deve estar tá apertada. É departamento. Agora a coisa tá feia. A rosca apertou. É. Acho que departamento... não passa nem alfinete. Não passa. E possivelmente, Sombra, virar mala branca aí pro Figueirense, né? Será, mano? Ah, eu acho que vão mandar, viu, Domenico? Porque se depender deles próprios ali, vai ficar difícil, né? Então, fora o papel que eles têm que fazer contra o Fluminense, é capaz de mandar um incentivo pro Figueirense, que já caiu. A única chance do Figueirense correr no Campeonato Brasileiro é tentar ganhar um dinheirinho. Um Natal um pouco mais gordo, né? Então, mas o Sport tem a obrigação de bater na cabeça do Figueirense até desacordar. Mas o negócio é o seguinte, o RG também cogitou a hipótese do Mano Menezes ter esse jogo de despedida aí contra o Corinthians aí como motivação para que ele possa talvez dar uma resposta para a diretoria do Corinthians por não ter sido contratado. RG número 2, estou vendo aqui também o Mano Menezes, ele pegou uma suspensão por uma expulsão que ele teve aqui diante do Inter jogando em Porto Alegre. E não vai pro jogo? E ele também tá fora do jogo, ele tá suspenso. Ô, louco. Tá suspenso, então já não tem essa mudança. Agora, ô, aí Sombra. Já... Agora tem um detalhe também, né, meus amigos? Ele vai fazer só pré-eleição. Não, o detalhe, mano, que o Sport não tem aquele timaço pra bater no Figueirense. Ah, hein? Como não? Jogando em casa? Ah, mano, a pô, tabela Diego aí, Souza, Richelli... Tabela você vê aí, não, mas o Sport é décimo... O quê? Décimo... Não, tá beirando, tá beirando. Ele, décimo o Inter sexto. E o Vitória, eles correm risco de cair. Ah, acho que o Vitória... Oitavo, mas o Vitória vai jogar, opa... Vai, mas vai tem o Diego, não, o esporte. Oh, mas é, tem o Diego Souza, cima. Mano, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro aí. Vai pra cima, então, sim. Mano, mas o time do esporte não, também tá ali capengando. Não, não é a oitava maravilha do planeta, mas jogando em casa. É. Tem que ganhar, podendo, né? Permanecer na Série A, com o Diego Souza inspirado. Eu acho que o esporte é favoritaço nesse jogo. Também acho, mano. Não vai ter pros caras, não. Mas vamos que vamos, né? É isso aí, Estádio 97, no oferecimento do consórcio Honda. É fácil, barato, sem juros. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos falar de Bozano agora, mano. Opa, vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Você que tem aquele cheiro de saco de lixo, sabe? Aquele caldinho churume... E sai pingando no quintal, mano. Às vezes o lixeiro vai jogar o lixo no caminhão, cai, espatifa tudo e fica aquele cheiro horroroso na rua. Você tem amigos assim? Então, cara, ofereça pra eles esse desodorante Bozano Extreme. Você que cheira lixo, velho, você tem que usar porque você vai ficar cheiroso. Você nunca mais vai feder na tua vida, velho. E mesmo que você não cheire lixo também, mas quer se sentir um cara mais cheirosão e virar o pegador da tua escola, da tua faculdade, da tua academia, da tua rua, você tem que usar esse desodorante Bozano Extreme porque é top demais. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva para casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá, tem mensagens do nosso WhatsApp, a galera gosta. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Marina, falo aqui do Jaraguá, São Paulo, capital. Quero dizer que eu escuto vocês todos os dias, vocês são muito engraçados, meio briguentos, mas muito engraçados. Meio briguentos. Eu tô grávida de quase 3 meses. É uma paz. Ainda não consegui ver o sexo do meu bebê, mas quero dizer que ele já vai nascer campeão. Avante, Palestra. Ah, é nóis. Beijão pra vocês. Boa. É isso aí, mais mensagens. Salve, galera do estádio, aqui é o Kennedy de Guarulhos. Aí, é Sombra, nóis. Tá falando desse preparador, desse Bill aí que vai vir pro São Paulo aí, que trabalha com base, já trabalhou na base do Chelsea, que não sei o quê. É o seguinte, mano, Chelsea não aproveita ninguém da base, não. Vídeo Piazon, que saiu do São Paulo e até hoje não estreou pelo profissional do Chelsea, mano. É, ele tava no Liverpool os últimos 5 anos, acho, né? Passou pelo Chelsea, hein? Um passado distante. Né? Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Boa tarde, amigos do Estádio 97. É o Daniel São Paulino. Ô, Sombra, vocês estão numa discussão aí com o Mano que o corintiano não quer usar... o verde, mas você não viu na final da Copa do Brasil? O árbitro tava de verde, então, ou seja, o Corinthians usou verde. Acabou a discussão, eles usaram. Um abraço pra vocês. Os maiores corintianos. Boa, boa. Foi bem demais, hein, mais mano? Um discursinho anti-inogênito. Sensacional. Eu tenho nojo desses caras. Sensacional, os ouvintes são fantásticos. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Pede desculpa logo, RG. O Corinthians já colocou o banner verde lá no site. Para de ser anti. E não precisa colocar o símbolo verde da Chapecoense no time do Santos, não. Precisa colocar no uniforme do Homem-Aranha, porque passa o filme, não passa o jogo, né? Um abraço, Amilca Corintiano. Pô, isso também foi engraçado. Ai, passa filme, mas não passa jogo. Ah. Só que lá a casa não cai, tem 100 anos, tem título, tem 3 libertos. Vai passando, Homem-América. Homem-Aranha. Homem-América. Homem-América, Homem-Aranha. Aí, pessoal do Estádio 97, aqui é o Márcio Corintiano da Brasilândia. Queria fazer uma campanha aí pra não mandar o Motinha embora não, velho. O Motinha é o mal necessário do programa, é que nem os motoboy aqui, casa, a gente se estressa com eles, a gente quer que eles vá pro inferno, a gente odeia eles, mas não vemos sem ele não, deixa ele aí. E pedir pro senhor RG, incoerente, pedir desculpa aí no ar aí por essa bobagem que ele falou. Aí, RG. Você deve estar com vergonha, velho. Você arranhou sua imagem, RG. Eu peço, o mano usa verde e eu peço desculpa. Ele representa 30 milhões? Não, mas o RG, eu não preciso usar verde. Tá lançado o desafio. Mas eu preciso usar verde pra demonstrar minha solidariedade. Precisa. Opa, cara. Lógico que precisa. Eu tenho uma solidariedade aflorada, inclusive... Já mandei lá um negócio. Inclusive, ó, queria até falar aqui pro pessoal da Chapecoense. Eu tentei me filiar duas vezes ali ao plano de sócio-torcedor da Chapecoense, não emitei o boleto, eu não consigo pagar. Paga com cartão de crédito. Então, mas não dá, não tem um negócio lá pra... Na hora de você fazer o pagamento, eu não consigo. Tem um monte de gente que teve esse problema aí. Eu já tentei duas oportunidades conseguir fazer o meu cadastro, até de madrugada, porque às vezes ali é um acesso mais fácil, mas eu também não obtive êxito. Então, assim que normalizar a situação ali, eu farei meu cadastro. Isso eu não tô falando pra aparecer não, porque eu nem ia falar isso, mas o RG ele quis me jogar contra as pessoas, colocando uma situação de que eu não tenho solidariedade. Precisa fazer conta, não precisa depositar dinheiro, usa o verde. A Chapecoense, seria muito mais útil pra Chapecoense eu fazer o plano ali de sócio torcedor do que utilizar o verde. Não, mas ia ser bonito, hein? Você representante de 30 milhões, chegar Roberto, aqui ó. É legal, eu trago a Eu me decepcionei, verde, cara, com o RG. Eu também. Com você. Mesmo, esperava que você ia falar. Eu vou botar essa porra desse verde pronto. Aí, Roberto. E aí, galera do Estádio 97. Beleza? Boa noite. Quem fala aqui é o Júnior de Santo André. Amigos, o que vocês acham do Kaká agora com a volta do Rogério Ceni? Ele se desligando do Orlando City. Podemos ver Kaká novamente em 2016 no futebol brasileiro? Novamente com a camisa de São Paulo? O que vocês acham aí? Sombra, Mota, toda a galera aí. Eu acho difícil, hein? Sei lá. Júnior, o seguinte, cara. Já foi. O Kaká. Né? Às vezes eu entendo, Domênico, que, por exemplo, pra você ter quem corra mais, você precisa ter um toque mais refinado, um equilíbrio, né? Sim, poderia ser. Mas o Kaká já não parou? Não. Tá lá ainda nos Estados Unidos? O Kaká está no Orlando City, Estados Unidos. Tá bem lá. Domênico, o futebol americano. Lá no cara. Não dá pra falar que tá bem. É um show, na verdade, não é um futebol, é um show. Não dá pra dizer que é show, mas é de baixo nível. Com certeza. Mas tá lá, cara, tá fazendo o dele. Mas, Acontece que o Kaká, ele tem contrato até o fim de 2017. Não tenho dúvidas que hoje, se ele estivesse livre, até voltaria e acho que o São Paulo receberia muito bem. Porque você sabe aquela coisa do jogador que hoje é difícil encontrar um cara que dá um passe de 3 metros, né? O Kaká não tem mais aquela velocidade, na última passagem já mostrou, mas agregou demais. Sim. Agregou demais. Sim. Quando esteve aqui, né? Até pela pessoa Kaká, né? É. Pra você ter quem corra em volta, seria interessante. Mas eu acho, ele foi pra lá fazendo parte também de um projeto, eu acho difícil, né? Não vem agora, gente. Isso aí não vem. Ele tem contrato até o fim de 2017. Até lá, quando acabar, precisa ver, inclusive, se ele vai querer continuar a jogar bola. Pode ser que ele queira até se aposentar. Sim. Quantos anos tá o Kaká? Uns 33, não lembro. O Kaká não surgiu em 2003, 34. Em 2000 ele tinha o quê? 18? Mais? Em 2002 ele vai ter uns... Não, em 2000 ele tinha uns 18, não é? Não, em 2000 ele não jogou, né, Domênico? Jogou no São Paulo em 2000, não é? Que o Benjamin brincava falando... Foi em 2000 ou 2001? Não, jogava assim que a gente brincava lá na doutora... Cadê o Kaká? Cadê o Kaká? A gente brincava na doutora Arnaldo. O Kaká tá com 34. É, velho. Já não é um garotão. 34. Não, você falou lá, tem mais quanto de contrato? 17. Tá até o fim de 17, ou seja, vai ficar até 35. Ele faz aniversário 22 de abril. Geralmente com os jogadores... Volta pra encerrar, velho. É aquela famosa volta de encerramento. Como veio o Juninho Pernambucano no Vasco... Volta pra encerrar. Mais uma mensagem. Alô, galera do Estádio 97, boa noite, aqui é o Bernardino de Carapicuíba. Ô, mano, é verdade que o Corinthians, pra homenagear a Chapé, vai jogar umas luzes de LED verde no vazamento que tem no estádio, aí vai descer aquela cascata de água verde. Sim! Nossa, espetacular! Espetacular! Esses ouvintes são fantásticos. Eu vou dar essa ideia pro prefeito. Esse ouvinte agora é mídia? Aí, é mídia? Esse ouvinte mereceria um prêmio. Sim. Um prêmio. O ouvinte, Sombra, ele não é mídia, mas ele pode ser considerado uma massa de manobra. É, então ele acaba absorvendo ideias curadas. Que muitos antes cretinos aí que trabalham na mídia ficam tentando aí denegrir, tá certo? E de forma pejorativa esculhambar o Corinthians. Então o negócio é o seguinte, cara. Esse ouvinte aí, ele é só reflexo, cara. Ele é consequência, ele não é causa. Eu tenho que atacar a causa. Você torce pro esculhambão? Não, que esculhambão, seu esculhambão. Fiosco, rapá. Vamos falar de fricô agora, vai. Olha só, pode parar tudo que você tá fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes... sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! É Fricô! Boa! Vou agradecer aqui a presença do motoboy e do cunhado dele. Grande, valeu, Batoré. Obrigado aí que você trouxe as esfirras que eu dei o dinheiro pra você trazer. Valeu, legal, obrigado. Legal, legal. Promessa é promessa. Ah, eu pensei que você ia fugir com o meu dinheiro. Não, não ia. Não faria isso nunca, Sombra. Sombra! É. Falar pra que você. Que time você torce? Eu sou tricolor. Aí eu fico tranquilo. Sobe o hino. Aí eu fiquei tranquilo. Claro. Aí eu fico tranquilo. Essas pizzas eram patrocinadas pelos Laranjeiras, então. É pelos Laranjeiras, mas... E sobre aquele dinheiro? Tá ali. Entendeu? Sombra. É que o cara também agora deu, não, o cara também deu, ou seja, ele embolsou uma parte do Turu, né? É, foi só... Uniu o útil ao agradável. Só a divisão. Sombra, isso aqui foi uma das melhores coisas que me aconteceu nesse ano, 2016, conhecer vocês, porque é o seguinte, pessoal, aqui não tem negócio de ego, não, os caras é tudo famoso aqui, mas chega, te recebe na humildade... Não. E a gente se sente à vontade aqui mesmo. É bom você falar isso. Da hora. É por isso que, assim, a gente quer ver aqui, vir pelo menos umas 3 vezes por semana. Porque às vezes... Entendeu, patrão? Quer dizer, você quer tirar o Motinha não, mesmo, hein? Não, o Mota vai ficar do meu lado. Tenho em mente. Fiquem tranquilo, não. Apesar vamos tirar de o Mota. Tudo, o Mota... Só vamos acrescentar... É o imbecil mais querido do programa. Só vamos acrescentar o verdadeiro motoboy das rádios de São Paulo. Você se elegeu, Laranjeira. Você autoproclamou o verdadeiro motoboy do rádio. Porque tem alguns aí que se dizem motoboy, mas não são. Cuidado, hein? Entendeu? Tem motoboy aqui, velho. Sou motoca, velho. Motoboy é sangue bom. Olha, o Mano, ele anda muito com a Honda dele. Ele anda. Mas vou te dizer uma coisa. Mas ele já abandonou aquele baú faz uns 20 anos. É nada, gente, mano. Né? Se não tiver baú, é mó treta, mano. Como e é que eu vou carregar minha baú mochila? Até hoje. Minha marmita, eu mano. Vivo. Eu também, o Bar também. Tá o Bar e Cachorro Louco também. Cachorro Sombra, Louco babando por essas avenidas, rodovias aí. Primeiro eu quero agradecer a participação. Falou, desculpa, obrigado. Desculpa aí ter chegado assim, correndo com Não, imagina. Nada, mas esse cara é muito gente boa. 22 anos em cima dessa moto. Conhecendo São Paulo, como a gente sabe que é esse trânsito aí. E eu não conheço uma pessoa mais idônea do que ele. Uma pessoa ética. De uma pessoa que corre realmente para aquilo que é certo. Pô, eu choro, cara. Não é porque é meu cunhado, não. Mas ele é muito, muito competente no que ele faz. Então, Então acho que saber... é o único no estúdio, né? saber que ele é um motoboy aqui em São Paulo, ele tá representando uma classe que é muito discriminada aqui em São Paulo. Mas é uma profissão que se parar, para São Paulo. E você pode ter certeza disso. Queria aproveitar a oportunidade também e mandar uns abraços. Quero mandar um abraço pro pessoal da empresa, da LBS. A empresa que eu trabalho é uma empresa de tecnologia. Legal. Mandar um abraço para a família Barbosa, para a família Pereira, para os Laranjeiras também, para a galera do Fretado. Meu cunhado falou da outra vez aqui o Fretado do Veião. Eu Fretado que sou... do Veião, você é o Veião? Não, não. Ah. Eu sou um passageiro dele. Boa. É, mandar um abraço também para o Auleir, torcedor do São Paulo, e para o Thiago Loiacone, da Danone. Ele é um ouvinte assíduo aí de vocês, falou que toda a galera lá escuta. Valeu. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade aí. Muito obrigado pela visita de vocês. Um salve aqui só pro marido da Cláudia, que é amigo da minha esposa. Não fui no aniversário do filhinho dele lá, porque não tive oportunidade. Mas aí você liga pra ele e avisa, né? Assim, eu não fui, porque... É que ele é ouvinte assíduo seu, apaixonado pelo programa, e um abração pra ele. E eu também queria pedir aqui, Sombra, em nome de uma pessoa que é apaixonada, um casal apaixonado, eles dariam tudo pra estar aqui no banco de Estranho no Ninho. Quem? Minha amiga Dani e o Janderson, o esposo dela, que mora no condomínio Mairere. São apaixonados, Sombra. Pediram pra mim te implorar de arrumar um Estranho no Ninho pra eles. Em breve a gente vai colocar aí outros modos de participação, de concorrência pra isso, pro pessoal poder saber como que chega aqui pra ser Estranho no Ninho. Não posso arrumar vaga assim de pronto, mas depois a gente vai divulgar uma maneira das pessoas poderem se inscrever. Eles oferecem um almoço pra você e pra tua família. Mas não me vendo também. Não, você tá louco. E pro bar. O bar cobra 500. Não, o bar não se vende. Eles pagam 700. Por cabeça. Ó, um abraço pra todos os meus clientes, pro meu patrocínio Master, Honda, consórcio Honda, fácil, barato e rápido. Procura meu amigo lá, Marcelão da Japalto, Rua da Gávea 921. E também meu cliente Easy Sign, que é firmeza total. Não, para de ser franco, esse cara só se envelopar o carro da rádio. Vai envelopar o carro da rádio. Ah, duvido. Pronto, vai envelopar. Você não tem essa manhã. Vai envelopar. Eu duvido. E o cara do balão do 3D, Mídia Balões também. Já falou que vai fazer a recuperação fazer com a gente, do seu balão. Ah, então vamos vai fazer a recuperação do seu balão. Boa. Beleza? Beleza. E mais, a Clínica Tondelli tá oferecendo... Não, mas nós não estamos precisando de dentadura. Não, vai oferecer um pivô pro menos beneficiado, ou um atacante, ou um lateral, ou um zagueiro. Pode sortear, Bá. É verdade. Clínica Tondelli em Guarulhos. Tá oferecendo isso aí. E um abraço pra todo mundo aí. Minha Valeu. Esposa, meus filhos e o Marcão, taxista. Valeu, Ramildo! Salve o Irapuru, é nóis! É isso aí! Ô, velho! Quem ganhou o Boné Estádio 97 Vista Aérea? Wagner Silva de Araújo. Boné Vista Aérea, telefone 3031-2288. É louco. E a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br. Daniel Marcili. Daniel Marcili, o cunhado das gostosas de Brusque. Tá bom, Estádio 97 fecha por aqui. Volta na segunda-feira, direto do Banco Honda Hall. No oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, na BV Financeira. Extra! Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Toda sexta no Energia da Noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hardwell On Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. À meia-noite. Energia. A Audio Club traz pra você. Jonas Blue. Jonas Blue. DJ revelação da cena eletrônica europeia, Jonas Blue, o produtor dos maiores hits do ano, Jonas Blue. Única apresentação em São Paulo, 7 de janeiro na Audio Club. E mais, abertura com os DJs Bruno Martini, Jimmy Soler, Adriano Pagani and Friends e muito mais. Jonas Blue. Ingressos promocionais de primeiro lote já à venda no site ticket360.com.br, na Energia 97 e nas bilheterias da Audio, Rua Francisco Matarazzo, 694 Barra Funda. Jonas Blue. Jonas Blue, 7 de janeiro na Audio Club. Promoção exclusiva, Energia 97.

vivo da House Music. House Music Night Sessions. We'll be right back.